How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I've become so numb, without a soul? My spirit sleeping somewhere cold, until you find it there and lead it back home. Wake me up! Wake me up inside! I can't wake up! Wake me up inside! Save me! Call my name and save me from the dark! Wake me up! Put my blood to I can't wake up! Before I come undone! Save me! Save me from the nothing I've become! Now that I know what I'm without, you can't just leave me breathe into me and make me real. Bring me life. Wake me up! Wake me up inside! I can't wake up! Wake me up inside! Save me! Call my name and save me from the dark! Wake me up in my blood! I can't wake up before I come! Eu vou ter que apagar isso. Não, precisa. Não, é porque ontem quando... Uma coisa que o homem em podcast é a informalidade. Tem uns podcasts que eu escuto que... as coisas vão começando assim, sabe? Que você sente... É, então, ontem foi muito difícil a gente conseguir falar com você, porque eu mandei uma mensagem pro WhatsApp, pro seu WhatsApp, e eu não tenho o Messenger do Facebook no celular, eu preciso baixar. E a Amanda tava sem internet no celular dela. Então, quando a gente teve a ideia de eu rotear o meu 3G pra ela mandar uma mensagem pelo Facebook, era tipo meia-noite. Pô, foi mal. É porque acabou a bateria. E foi mal da gente também de ter esquecido de mandar mensagem mais cedo pelo Facebook. Ah, não, isso não tem problema não. Fica tranquilo. Oportunidades não vão rodar, eu acho. Cara, eu não faço contas, mas faz tempo. Faz. Eu sei que o último comentário foi quando o Ananias ouviu que ele ouviu atrasado porque ele trocou de celular também e ele esqueceu de colocar o nosso feed, shame on you, Ananias. Foi em 5 de agosto, então já tem mais de 2 meses. É, faz um... Não, mais de 2 meses não, mais de 1 mês. Mais de 1 mês, né? Um dia esse podcast vai ser regular, um dia. Quem sabe, né? Não vai ser enquanto eu estiver fazendo um projeto de TCC. Exatamente, né? E... Pô, cara... Começar com um assunto meio bad, meio triste, mas... Tem que falar, porque eu acho que... É obrigação minha. Eu não sei se você sabe, mas a Sakura Momoko, ela faleceu. Sakura Momoko é a criadora... Ela tem várias obras, né? Mas ela, a obra principal dela é Chibimaru Kouchan, que é esse mangazinho aqui, que virou animação. É muito famoso no Japão, muito, muito, muito famoso mesmo. E ela faleceu... Eu achei curioso. Ela faleceu dia 15 de agosto. Só que a notícia, fui ver a notícia na televisão, tipo, dia 20 e poucos. Tipo, os japoneses são bem discretos, sabe? Eu falei, cara, como é que eles conseguiram, né, esconder, não esconder, mas, né, depois de um tempo considerável, anunciar a morte dela. É, teve, quem, foi quando o Satoshi Kon morreu, não sei, teve alguém importante, ou foi a dubladora da Buma, não sei, mas teve alguém que morreu, tipo, 3 meses antes de anunciarem, e tipo, uau! Sinistro, né? Uau! Muito reservado. Uhum. Cara, e ela faleceu, infelizmente, nova, acho que tinha 53 ou 57 anos de idade. O que em idade japonesa é 15 anos. É, pode ser. ainda é época que a pessoa ainda tá nova. E depois ela vira, tipo, a senhorinha. É, ela virou uma massa. Tipo, tem duas fases, né? Criança, juventude, prolongada, ou massa. Massa com a... Que anda de moto pra caralho. É... E, cara, esse mangá, essa animação, ela é praticamente um patrimônio do Japão, sabe? É bem simples, assim, sobre a vida da Maru-chan, que é essa menininha estudante de primário, né? E a família dela. O avô, a avó, o pai, a mãe, tipo, eles são uma família simples, que mora no subúrbio lá em Shimizu, em Shizuoka. E assim, a gente fala assim sobre cultura japonesa e etc e tal. Acho que uma das melhores maneiras de você conhecer mesmo que é o Japão é você lendo, sei lá, Tibi Marukuchi. Porque você vê o dia a dia mesmo, sabe? Tudo bem, existem as coisas doidas no Japão, existe, mas o mais perto da realidade é isso aqui, sabe? Tipo, do que acontece, das interações. Depois esse... o animação virou... Precisa cortar, não. Tá tranquilo. Aí, calma. Tipo, mostra, assim, as interações. Ela é uma menina muito pra frente, assim, e... Ficou famoso, né, tal, e virou animação pela Fuji Terebia, fala Terebia, Fuji TV, né, aí teve a primeira fase, que pegou os 15 volumes do mangá, né, e depois foi fazendo mais coisas, tal. Ela teve que parar porque, acho que de fazer os mangás depois do 15º, porque quando você vai pra televisão fica um pouco complicado, né, que você tem que ter, tem as metas, e, pô, fazer um mangá não é algo assim... Não pode falar. Quando você é um mangaka que realmente trata a sua obra com amor, você faz aquela parada no seu tempo, etc e tal. Eu imagino que, à medida que você começa a ficar famoso, a vida começa a ficar mais complicada, né? Por exemplo, porra, pega um... Sei lá, pega um cara aí, sei lá, um pé Naruto. Naruto, cheio de filha e tal. Não é porque o cara quer botar filha, sabe? É porque ele tem que preencher. Né? E tem um lance de. Eu acho que geralmente com o Naruto e essas obras mais shonen populares, é tipo. Quanto de voz o próprio mangaka tem na produção do anime. Exatamente. Sabe? Tipo, tem algum ponto que é tipo, não, isso daqui é da Pierrot e eles vão fazer o que eles quiserem com essa merda, vai se fuder. Exatamente. Aí, pô, você fica assim, caraca, deve ser muito complicado. E, pô, como eu te falei, é algo meio que patrimônio do Japão, isso aí, Maruko, sabe? Tive Maruko. Aí eu tava vendo uma entrevista dela em 97. Acho que virou animação em 96. Acho que virou animação em 96 e 97 teve uma entrevista. Cara, olha que engraçado, ela foi, né, uma mangaka muito famosa e tal, só que ela não gostava de aparecer. Ela fez uma entrevista, acho que de mais ou menos, acho que foi uns 40, 50 minutos, em que ela estava sendo entrevistada por dois repórteres e tal, conversando, jornalistas, trocando ideias sobre o mangá, algumas crianças mandavam perguntas, ela mostrou um pouco da casa dela. Só que sem mostrar o rosto, sabe? Por exemplo, tinha um ângulo da câmera que tinha, tipo, por exemplo, tem a Maru-chan aqui, né? Aí tinha um desenho do rosto da Maru-chan que combinava com a cara dela, tá ligado? Coisas de japonês. E ela como é que fala? Tímida, mas muito criativa. Eu fiquei pensando nisso, né? Eu falei, caraca, tem muitas pessoas que têm muito talento, só que pela timidez a gente perde, né, muitos desses tesouros. E muitas histórias, né, não é assim. É engraçado, né, porque o nome dela é Sakura Momoko. E o nome da Maru-chan é Sakura, né? Tipo, oh. Só que nem todas as histórias são histórias que ela viveu, mas uma grande parte sim, né? 1974 e tal, o Japão daquela época. E virou um fenômeno. A música de abertura e tal também, que foi do... A banda chamada BB Queens, que fez essa abertura, que é Odoru Pom Pom Kori, que é muito bom. Não, eu ia perguntar se esse mangá, ele não é contemporâneo. É contemporâneo. Se ele é contemporâneo de Chin-chan, porque eu achei o traço parecido. Cara, eu não sei, mas dessa linha tem a Chibi Maruko-chan, tem o Chin-chan e tem a Sazae-san também, que são parecidos, assim, né? Dessas de... A gente fala de Seikatsu, né? Do dia a dia, do colégio e tal. Só que acho que o Shin-chan é mais... ele é meio que um Bart Simpson, sabe? Ele faz muita merda e tal. A Maruko também, só que a Maruko, ela explora mais sabe? As aventuras de um estudante do ensino primário, sabe? E as crianças descobertas, Sabe, coisas assim, nossa, como é que funciona a vida das formigas, quando eles descobrem que a metamorfose, sabe, essas coisas, as descobertas das crianças, uhum. Aí explora mais isso, né? E, pô, a música de abertura virou... Caralho, Tim Tchan é bem mais recente do que eu imaginei, de 1990. 90? Ah, mas se, só pra pensar que tá tudo mais ou menos na mesma época, né? Uhum. Cara, e foi foda. Por que triste pra mim? Por que triste? Por que toda essa falação que é necessária? Porque esse mangá, essa mulher foi importante pra mim, cara. Muito importante. Parece ser algo assim infantil, talvez seja. Mas é uma obra que me ajudou, me ajuda, e eu sei que vai ajudar muito, sabe? Estudar japonês, etc e tal. Muitas coisas eu aprendi lendo o mangá, vendo a animação. E eu me senti também como a Maruko, muitas vezes, sabe? Tipo, aprendendo as coisas. E foi foda mesmo, muito complicado. É estranho, porque... Às vezes, quando como é que fala? Ídolo é uma palavra muito forte. Mas é uma pessoa que você gosta bastante, uma pessoa que faz algum tipo de... Produz alguma coisa, né? Algum produto e tal. Morre. Às vezes é normal, tipo, o ator tal morreu. Blá, blá, blá. Foi a primeira vez que eu fiquei assim, porra, sacanagem, que triste, né? Que triste. Hoje em dia, não sei, tipo, outra pessoa que dessa área, assim, das artes, que fosse morrer, que ficasse triste. Ou, tá. Fiquei muito triste, cara. É muito triste mesmo, porque é foda. É muito foda. É, eu isso foi em 2016, acho que foi 2016, ou 2015. Foi quando o Iwata morreu, eu fiquei muito triste. Eu legit chorei lendo uns depoimentos que ele dava sobre como ele amava videogame e tal. E como a maior parte do meu Twitter é composta por pessoas que jogam videogame, tinha muitas homenagens a ele, então... E ele foi outra pessoa que, tipo, ele tava lutando contra câncer por meses, por mais de um ano, eu acho, e ninguém sabia, ele nunca deixou isso público. Tipo, já vamos, sabe? Tanto que na E3 daquele ano, a Nintendo, ela fez um negócio com marionetes, justamente porque ele tava muito fraco pra aparecer em câmera, então eles fizeram uma brincadeira lá que era marionete do Iwata, do Red e do Miyamoto, e eles iam lentamente se transformando em personagens de Star Fox. Foi um E3 muito legal. Foi muito engraçadinho o negócio das marionetes, mas foi foda a morte do Iwata. Pô, a Sakura Sensei também morreu de câncer. Ela morreu, foi câncer de mama, sabe? Tipo, E assim, que nem você falou, pô, o cara tá nem esconder. Eu acho que faz parte da cultura japonesa ser reservado mesmo, né? E, pô, você falou da Nintendo, no final. Final do mês, né? Não foi no final do mês. É tipo assim. Essa. Caraca, eu tô pensando em japonês. Temporada. Estação, vamos pensar. Essa parte do ano, esse período do ano, é um período muito complicado no Japão, porque é um momento que tem muito tufão, né? Os que eles chamam de taifun. E o que acontece? Taifun não é um furacão, sabe? Estados Unidos, furacão, tá, aquele filme lá que a vaca voa, não é? Pô, ele tá lá no mar, um furacão no mar, mas ele, tipo, é uns ventos muito fortes, uns ventos muito loucos. E o que acontece? No sul do Japão, eles dividem por, tipo, o número. Ah, o tufão número 20, né, que fala. 20, 21 e tal. O tufão número 20, o Nijugo, ele foi forte e tal. Passou, fez uns estragos. Mas o 21, ele fez uma trajetória muito louca. Ele foi do sul, foi subindo, etc e tal. E, cara, fez um estrago violento, pegou que o outro também, até a sede da Nintendo foi um pouco avariada e tal. E, pra completar, você falou da Nintendo, e até a Nintendo Direct, uhum. Cara. Só que foi adiado, porque teve um terremoto em Hokkaido, lá no norte do Japão. Tipo, estamos chegando na Rússia, pula aí. Foi foda. acho que foi 6 na escala, né? 6, é, acho que foi 6, 6. Essa é uma escala que eu não consigo. Porque eu acho que ela é logaritmo, não é? Não tem um negócio assim que de repente, tipo, do 6 pro 7 ele é 10 vezes maior do que do 5 pro 6. É uma escala muito esquisita. Eu sei que. Deve ser uma escala de americano que usa o sistema imperial. É, deve ser porque, por exemplo, a gente fala a escala hit, né? É. Assim, só que lá no Japão eles falam só Shindo alguma coisa. Shindo é tipo o nível de. A força do terremoto, né? E foi 6. 6 é sinistro. 6 é sinistro. Eu não lembro se no. A força do. Daquele. Do Dai. Ai, meu Deus. É, aqui, ó. A escala Richter, também conhecida como escala de magnitude local, é uma escala logaritma arbitrária de base 10. Uhum. O que eu não lembro mais o que isso significa. É, que do 1 a 10. O 10 morreu geral. Isso aí, deve ser, né? Não confie em mim, por favor. E teve esse terremoto sinistro em Hokkaido. Eu tava assistindo um jornal e teve um tipo um breaking news, sabe? E mostrando, cara, sabe aquele terremoto que ele, a terra, ela, sabe? Que ela quebra, sabe? Tipo, uhum. Sinistro mesmo. Aí por conta disso foi adiado. Só que eu fiquei puto porque algumas pessoas retardadas ficaram putas. Sim, tipo eu vi isso no Twitter. Os caras ficaram bolados, tipo, tem mais de 200 países, sei lá, esperando. Uh-huh. Primeiro, a empresa é a empresa japonesa. Segundo, essa empresa é um patrimônio do Japão, sabe? Uh-huh. Tipo, a Nintendo, sabe? Uhum. Uh-huh. Terceiro, a cultura japonesa não permite isso, porque, cara, eles, se eles fizessem isso, eles estariam tipo assim, peraí, tem que pensar aqui no meu próximo e tal, tem pessoas enrocadas se fudendo, sabe? E eu vou fazer a parada, sabe? Eu achei assim, nada a ver, sabe? Nada a ver. Eu, caraca, como é que as pessoas podem ser tão egoístas, sabe? Uhum. Assim, mesmo que tivesse um super lançamento, alguma notícia e tal, mas não pode esperar, não. Fiquei bolado. Pessoas que consomem videogame de uma maneira tão forte costumam ser muito escrotas. Essa é uma regra da indústria. Porra, sinistro, cara. Se tivesse acontecido um mínimo desastrezinho no Japão, eles aí iam adiar em consideração. Existe uma coisa chamada respeito, né? Que eles pregam bastante, né? Tipo, em relação a desastres, assim, né? Tem até, pô. Eles, depois que o Iota, ele morreu, eles ficaram um tempo também sem fazer o direct lá, porque ele era ele que fazia, né, e tal. Então, não foi porque, tipo, a gente não tem criatividade. Foi, tipo, em respeito ao cara, sabe? Tipo assim, tem todo um código e tal. Mas foi complicado, muito complicado esses últimos dias aí. Cheio de coisa complicada, mas tamo aí. Tamo aí. Não tem jeito não, filho. Não dá boa, tá no tempo. Praticamente. Eu tenho. Agora eu tenho que. Vamos mudar de assunto, pelo amor de Deus. Eu tenho umas dicas. Umas dicas. Não é nem dicas, seria mais um. Caralho. Como é que fala? Quando você. Indicação. Uhum. Uma indicação. Tem um site que se chama lhscan.net, que você consegue ler os mangás assim, com um pouco delayzinho em relação à publicação no Japão. Só que em japonês, né? Só que às vezes você quer ver um mangá, você quer ver o que acontece, né? Tipo, você não quer esperar. Mas você pode ver. Sim, eu lembro da época que eu lia principalmente Naruto e Bleach, que eu queria tipo, saber, e eu lembro de quando. Saía o Raw, como o pessoal chama. Tipo, saía o Raw, é tipo, ai, vamos ver o que tá acontecendo. Mesmo que a gente não entenda porra nenhuma. E aí tem sempre alguém que faz uma tradução meia boca, só que não edita. Então você tá lendo, você olha pra página, aí você vai pra página do fórum que alguém traduziu, e você tipo, uau! Eu fico pensando se eu tivesse os meus skills na minha época de Naruto, sabe? De lembrar, porra, ia ser muito feliz. Seria porque eu também fazia isso, né? Pegava o arquivo. cru. E via, né? Aí eu tô fazendo o seguinte, cara. Eu tô lendo alguns mangás. Olha, tô... Tipo, comprei bastante, né? Quando eu tava no intercâmbio, mas essa fonte acaba, né? Quando acaba, a gente tem que correr atrás. Aí, pô, tô lendo um que se chama Asobase, que é mais ou menos o significado, né? O título é tipo, sabe? Brincar, deixe-me brincar. Que, apesar, não me julgue. É seinen, mas ele não é apelativo. Ele não é apelativo. É, mas seinen nem sempre necessariamente é apelativo. Sim, mas tem uma fama, né? A gente sabe que tem a fama. Tem! É o primeiro seinen que eu vi, né? Porque eu tô acostumado. Quer dizer, Berserk tem umas coisas bem gráficas, mas ainda assim, quando eu penso em seinen, eu penso em coisa do... Caralho, esqueci o nome, pera. O cara de Monster e 20th Century Boys Urusawa? Tranquilo. Naoki Urusawa. Aí, pera. É, não. Deixa eu ver. Monster. É, Naoki Urusawa. Que ele fez Monster, que eu não li até hoje, tenho que ler. Eu li dele o 20th Century Boys, que eu gosto bastante. Tenho que ler Monster. Eu tenho que ler o Billy Bat, que é o mangá mais recente dele, que terminou... Porque o Billy Bat eu tentei acompanhar semanalmente, mas... Não deu. Não, os mangás dele são muito sobre a história e o roteiro, então, tipo, ler um pouco, pá, o ritmo não tava legal. Eu acho que ele deve ser um dos melhores roteiristas de mangá que a gente tem atualmente. Eu acho que o trabalho dele como escritor é muito bom. E eu gosto do traço dele. Ele fez não é uma adaptação, mas ele fez meio que um spin-off de Astro Boy. Que chama Pluto. Pluto? Tipo Pluto mesmo? É, tipo planeta. Ah, pensei que era Pluto, tipo o cachorro do Mickey. Também. Tem alguma relação entre o planeta? Talvez, eu não sei. Tem que saber. Aí, pô, o que eu te falei, normalmente eles são apelativos, né? Mas não é apelativo. Conta a história de três amigas que elas fundam um grupo, um clube de brincadeiras, de passatempos. Então, assim, normalmente nas escolas e universidades japonesas, existe o sistema de clubes, né? Então tem o clube de futebol, vôlei, mas tem o clube de teatro, o clube de música, assim. Não é só esporte, sabe? Então, a gente pode ter um clube, sei lá, ter um clube de... Pô, de leitura, sabe? Coisas assim, que fogem, né? Dessa searazinha do esporte. E elas criam um grupo sobre brincadeira, sabe? E uma maneira que você tem todo o dia a dia escolar e tal delas, mas também você aprende muita coisa da cultura japonesa, de algumas brincadeiras. Porque a gente pegar as nossas brincadeiras, assim, sei lá, tipo a dedanha, 01, não lembro mais o que tem de brincadeira, verdade e consequência. Sabe, lá, aí também tem as brincadeiras de lá, né, então. Acho que é legal porque a tradução pra luta de dedo lá seria sumô de dedo, tá ligado? Nossa, que coisa doida. E eu tô gostando bastante, é bem legal. Né? Aí eu comecei a ler depois que lançou na Crunchyroll, né? Tipo, eu vi, eu tava assistindo esse anime e achei o mangá. Aí o maneiro é você ler o mangá e ver, tipo, eles felizões, tipo assim, a gente vai pra televisão, sabe? Tipo, quando no título assim tem, tipo, uma tarja em cima falando, caraca, a gente tá indo pra televisão, não sei o que lá, blá. Aí vendo o tempo passando, né? E aí eles vão fazendo sucesso lá na Crunchyroll. O outro que eu tô lendo é do Sakura, né? Clear Card. Eu tô lendo mais porque eu falei, pô, preciso ler outra coisa também. Aí eu fui procurar, eu falei, cara, eu tava assistindo... Você chegou a assistir? Eu vi 3 episódios, eu acho. É, eu larguei no mesmo estilo que eu larguei quase todos os animes que eu tava assistindo por motivo, nenhum motivo específico. Foi mais uma questão de, sei lá, um pouco é preguiça, porque o player do navegador do Crunchyroll é muito ruim. Uhum. Então eu tinha preguiça de ligar o PlayStation 4 pra assistir anime no PlayStation 4. Então era mais fácil simplesmente abrir o Netflix, assistir alguma coisa no Netflix ou alguma coisa que eu baixei. Uhum. Tanto que eu evitava assistir coisa no Netflix porque eu dava prioridade pro que eu tinha baixado no meu computador pra poder apagar e liberar espaço no HD. Mas, mês passado, eu comprei um HD externo de 2 TB. Muito bom. Então eu tenho espaço. Caralho. Tem muito espaço. Então, como eu tenho muito espaço, eu voltei a assistir coisas na Netflix, que eu vou até falar depois. Ah, legal. Tipo, eu assisti... Quando lançou, né? Aí eu, caraca, sacra. Aí eu assisti também uns 4 episódios e larguei, porque eu tava com muita coisa. Eu tava, tipo, cada dia da semana eu tinha um anime pra assistir e tal. Só que eu vi que, às vezes, é complicado manter a disciplina. Eu acho que nem se eu morasse lá de novo, sabe? Eu teria essa disciplina, porque acaba que os horários não batem, né? Então, por exemplo, essa temporada agora, eu tô assistindo fielmente o Asobi Asobase, o Boku no Hero Academy, e fielmente mesmo, acho que só esses dois, né? Tipo, no dia que sai eu assisto. Aí eu tava vendo um de vôlei também, que era Haruka Recibe, só que eu também meio que larguei ele. Tipo, eu tava com 5, mas agora eu tô com 2, né? Pra tu ver. Aí eu falei assim, eu vou ler porque... Sempre acontece. Eu falei, porra, eu já tô acostumado com ela. Porra, ela faz parte da minha infância. Porra, vou ler. Aí, pô, tá maneiro. Tá muito bom. E eu tava pensando assim, caraca, velho. A gente assistia Sakura. Sim. E é uma parada muito de menina. Só que não tinha preconceito, parceiro. Não tinha, não. Assistia feliz, não. Sim, esse eu gostava bastante. Aí já tava ouvindo a abertura aí, porra, em japonês. Mas eu lembrei dela em português, cara. Nada a ver com a tradução, tipo... Nada a ver. Eu só quero, espero. Ai, meu Deus. Mas é muito bom, muito bom. Muito bom. Eu gosto das Clamp. Um dos mangás que eu tenho mais carinho é XXXHolic. Então, é estranho porque Holic, ele é meio que um mangá irmão de Tsubasa. Qual que é o nome completo de Tsubasa? Tsubasa Chronicles. Que também... E aí, Tsubasa Chronicles é meio que uma reimaginação de Sakura Card Captors. Tanto que ele é protagonizado pelo Shoran, só que não é o Shoran de Sakura, é como se eles fossem de um universo diferente. E aí depois, lá pro final, eles juntam Holic, Sakura e Tsubasa, e é uma porra louquice do caralho envolvendo viagem no tempo e viagem multidimensional e clones. É uma trip muito louca. Mas eu gosto muito de Holic, porque Holic é tipo, tem esse menino que ele vê espíritos, o Atanuki, Kimihiro Atanuki. Tem alguma piada que o nome dele significa 1º de abril, alguma coisa assim. Ah, eu pensei em Tanuki, sabe? Tipo um bichinho. Tanuki, como é que é Tanuki? Tanuki é um bicho que parece que tem a máscara do Robin. Qual é o nome desse bicho? É Guaxinim? O Tanuki em japonês é isso. Sim, o Mario ele vira um Tanuki. Isso. Tanuki. Por isso que ele fala isso, né? Jogando Mario Kart, quando você escolhe o Mario Tanuki, ele fala Tanuki. Deixa eu ver aqui, Kimihiro Atanuki. E aí ele encontra essa... Uma casa pequena, meio vazia, no meio... Eu acho que em Tóquio. E aí ele encontra uma mulher que ela realiza desejo pros outros. Sim. E aí ele meio que começa a trabalhar lá, e aí no começo começa a ser casos de pessoas que são amaldiçoadas, e tem muito de folclore japonês, e uns yokai, nem chega a ser yokai, mas eles são mais uns espíritos que vão atormentar as pessoas, ou uma pessoa... Mas são espíritos, tipo, como é que fala? É materializado ou espírito? Tem Um pouco de tudo. Porque você falou agora de yokai, eu fiquei pensando, pô, seria legal falar um pouco sobre cultura japonesa nesse sentido, porque é uma coisa que as pessoas gostam e eu acho... Eu estudei isso, sabe? Eu acho que eu tenho que falar. Eu não lembro muita coisa mais, sabe, que tinha de estudar de história do Japão. Eu lembro que tem muita coisa de Naruto. Naruto não, Naruto pegou, né? Tipo, Izanagi, sim, tudo do Sasuke lá, né? É, todo lance do Sharingan, ele tem... Tem a ver com criança. Sim, né? É Tsu... Como é que é? É Amaterasu, é, tipo, Tsukiyo... Tsukiyomi. Aí tem Izanagi, Izanami. Isso. Eu não lembro. Eu acho que era tipo assim, acho que era Izanagi que criou Amaterasu e o Susanoo. E o mais um lá. Aí os dois brigaram. Aí tipo, a Amaterasu foi se esconder lá na caverninha, tá ligado? Aí por isso ficou... O Japão ficou sem sol. Eu tenho que ver com certeza pra depois falar. Acho muito legal esse lance de... Ah, o que é um obaki, o que é um yokai, o que é um oni e tal. Eu acho muito maneiro poder conversar sobre isso. Esse tipo de coisa. Por exemplo, muitas pessoas gostam de... Vamos pensar, Inuyasha. Inuyasha é mergulhado. Sim, sim, sim, sim. É mergulhado. Ah, e a gente já comentou isso, né? Que os caras foram traduzir yokai, traduz demônio, e os pastores ficam bolados e tal. É porque também é muito complicado achar uma palavra. Não é complicado. Eu acho que o cara olhou e disse: isso é um demônio! Tá ligado? Depende muito do contexto. Um demônio. Porque, tipo, se você vê Inuyasha, realmente eles parecem uns demôniozão bizarro. Pode crer. Mas. Por exemplo, se você vê Yokai Watch, é difícil você chamar aqueles bichinhos de demônio. Não. Então vai muito do contexto. É, exatamente, porque o meu professor, ele falou, quando ele estava dando aula sobre religiões, ele falou sobre isso. Ele falou, olha, a gente não pode chamar Yokai de monstro. Né? Ah, não aqui podemos, né? O lance do nome do Atanuki é que o kanji dele, o Atanuki, é escrito como o 1º de abril. Ah, tá no kanji, pode crer. Aí, tipo assim, ele falou, a gente não pode chamar um yokai de monstro. Né? Kimihiro parece que significa profeta. Profeta? Eu não sei, eu acabei de ler isso da Clamp Wiki. Espero que seja verdade. Talvez seja, talvez não. Aí ele falou desses problemas de tradução, né, essas coisas. E assim, é muito complicado quando você vai traduzir uma expressão ou um termo em japonês. Eu tava conversando com os colegas que já foram pra lá. A propósito, a galera criou um clube de conversação em japonês semana passada. Aí a gente fez o primeiro encontro lá. Foi bastante legal, sabe? Porque, assim, eu quero ajudar as pessoas que querem ir, sabe? Eu, depois eu até falo. Os meninos chegaram lá essa semana. O pessoal que foi. Aí a gente fez criou o clube lá, né? Eu fui lá, foi bastante legal. Bastante legal. O nome do clube é Sakura no Kai. É muito bom, Sakura é bom. E, pô, dá um exemplo de sei lá, desse problema. Tem o último agora que eu tô lendo, o último mangá se chama Sensei no Yasashi Koroshikata. Seria tipo a maneira sutil de matar do meu professor. Tipo, que o professor, ele é um assassino. Sério, foda. E ele ensina a menina, tipo, como matar, tá ligado, etc e tal. Mas, cara, se os caras fossem fazer uma tradução disso, seria complicado. Até eu, pra falar isso, eu acho muito engraçado isso, a gente tava conversando sobre... À medida que você vai ficando... ficando mais... Você vai entrando no idioma... Eu não gosto da palavra fluente. Acho que esse lance de fluente é muito de curso de... Sabe, por assim? Fica fluente, o que é ser fluente, né? Mas eu vou te dar uma explicação maneira. Por exemplo, você já tem uma longa caminhada usando o idioma em inglês, beleza? Muitas vezes, a maioria das vezes, você escuta em inglês e você não faz aquele, né? Aquele lance de, ligar uma palavra a uma coisa. Sim. E você, às vezes, eu não sei, isso acontece comigo. Eu paro pra pensar, eu tô escutando várias coisas, e elas já fazem um significado pra mim, mas eu paro pra pensar, eu paro de entender, sabe, só pra ver barulho, barulho, barulho, e esse barulho faz um sentido, sabe? Então, muitas vezes você lê um termo, uma expressão, e você, assim, não consegue transportar o que significa isso em português. Não a ideia, mas, sabe, não existe uma uma tradução literal, sabe? Uhum. É, tem uma página que eu curto, que é assim, que no Facebook, né? Aí é de piadas, em japonês, piadas e tal. Aí ontem aconteceu uma coisa muito engraçada, porque eu compartilhei uma piada, uhum. Aí o Rael falou, pô, traduz pra mim aí, não sei o que lá, blá, blá. Eu quero saber. Aí eu, pô, vou traduzir, né? Porque tem que traduzir, se eu não traduzir, nego tá achando que eu tô sacanagem aqui. Aí eu traduzi, e tipo, em português não é engraçado, não faz sentido. Tipo, era o seguinte, no Shogatsu, na final do ano, as pessoas vão normalmente pros, no Jinja lá, né, pros templos fazer os pedidos, né, os onegais. Aí era o seguinte, uma mãe e um filho de 5 anos. Aí ele foi, a mãe pediu, ah, que o meu filho não resmungue mais. Aí o filho deu a resmungada pedindo, né, que minha mãe não fique mais pistola, tá ligado? Uhum. Só que em português não tem graça nenhuma, uhum. Mas, tipo, em japonês tem. Você sabe que tem muitas piadas em inglês que pra você escuta e você morre. Uhum. Você ri pra caralho. Uhum. Mas se eu pegasse essa piada, traduzisse e falasse pra você, você... Não funciona, entende? Não funciona. Falando em piada ruim, tem uma piada ruim pra você. E pra quem tá ouvindo. Qual é a comida favorita da ABNT? Qual é a comida favorita da ABNT? Comida. Uhum. Comida. Porra, não sei. Times New Roman. Meu Deus. Eu juro pra você. Quando você falou ABNT, a primeira coisa que eu pensei foi em Times New Roman. Aí eu, pô, deve ter a ver. Mas esse lance do ramen, eu gostei. Gostei porque tem a ver com o Japão. Ai, gente. E de leitura, agora tem coisas mais específicas da área da história. Tem, pô, a gente vai falar do atentado ao Bolsonaro. Não sei se a gente fala muito. Não, a Amanda falou que ela talvez venha mais tarde, eu acho difícil, mas talvez a gente deixar por último, porque talvez ela chegue, porque eu sei que ela entende mais política do que eu. Então, pode crer, seria mais interessante falar. Ter alguém que entende o que tá acontecendo melhor do que eu seria mais interessante. Eu posso falar um pouco do que eu tenho feito. Eu não tenho feito tantas coisas, porque eu acho que eu quero... Queria que a Amanda tivesse aqui pra poder falar um pouco da experiência de que é tá fazendo projeto de TCC, que é assustador. Eu posso imaginar. Igual, eu tive um processo de escolher um tema que foi muito engraçado, que eu acho que eu fiz as coisas um pouco fora de ordem. Eu escolhi primeiro minha orientadora pra depois escolher o tema. Porque eu falei, porra, eu quero fazer com a Silvana, cara. Silvana é muito gente fina, não tem como não fazer com a Silvana. Aí teve um dia que eu encontrei com ela durante as férias. Falei, ô, Silvana. Partiu. A gente... Quer dizer, eu vou começar a fazer projetos semestre que vem. Eu, assim, o que o meu coração diz pra mim é que eu queria fazer alguma coisa de antiga. Uhum. Mas, a Ludmilla acabou de pegar a coordenação, então ela tá cheia de coisa, ela tá ocupada pra caralho. Uhum. B, não tem mestrado em antiga na UF, então eu ia ter que ir pra outro lugar. Eu ia ter que, sei lá, aprender acádio, o latim, o grego antigo, então ia dar muito trabalho. E eu quero fazer com você, Silvana, porque você é legal. Então, século XIX, o que a gente tem? Ah, eu tenho uma condição, não quero fazer sobre o Brasil, porque o Brasil é chato. Você falou isso? Falei. Aí ela... Quer dizer, eu não falei todas as explicações de por que não fazer antiga. Eu falei, eu queria fazer antiga, mas vai dar muito trabalho, então vamos fazer outra coisa. Aí eu falei, não quero fazer Brasil, o Brasil é chato. Ela falou, tudo bem, a gente vive no século XXI, tem muita coisa digitalizada. Que língua você fala sem ser português? Inglês. Estados Unidos ou Inglaterra? Inglaterra. Então tá. Não, of course, Inglaterra. Então vamos pensar em alguma coisa que combine com você sobre Inglaterra no século XIX. Aí a gente foi aos poucos falando, ela falou de alguém, acho que da... Não sei se é da história que tá fazendo mestrado, alguém da letras, que tá fazendo uma pesquisa sobre a literatura de terror no 19 da Inglaterra. Pô, é um maluco. Um maluco, é coisa do Rio, é foda, são dois malucos. Maluco é um cara, é uma pessoa, né? Aqui, lembra quando a gente fez a prova de fogo, que a gente apresentou o trabalho lá pro pessoal da pós-graduação? Aham. Uhum. Aquele cara. Que tava... Tipo, ele tinha um minuto pra falar. Ele foi estendendo. Ele fazia uma pesquisa sobre... Ah, era na França. Ela tem esse mestrando que ele tá fazendo uma pesquisa sobre jornais franceses e ele não sabe francês. Querer pesquisar algo que você não sabe a língua da fonte é uma merda. Tá, nossa, sinistro, né? Tava pensando nisso. Não tô te cortando, não. Só... Uhum. Não, não. Aí porque eu pensei nisso. Pô, eu quero fazer uma pesquisa no Japão. Mas eu tenho esse desafio meu de fazer tudo em japonês, sabe? Porque normalmente quando você faz uma prova pra lá, você pode fazer a sua pesquisa toda em inglês. Você pode nem saber japonês, sabe? Uhum. Com a condição que você faça uma matéria sobre a língua japonesa e tal. Mas eu entendo isso, porque o cara não sabe francês, dificulta pra caralho, porque a fonte primária é tudo no idioma, né? Uhum. Deixa eu abrir aqui pra você, porque eu tenho um Google Drive com o que eu achei até agora de bibliografia pra eu ler. Mais de 30 coisas. Não, não, não, nem foi tanto ainda, infelizmente. Não tá na pasta de faculdade. Pô, você falou disso, eu tenho muita coisa, salva PDF. Nas férias agora eu consegui ler só um trabalho, mas não porque eu fiquei vadiando, porque essas férias eu estudei japonês, eu estudei pra caralho. Uhum. E aí o meu tema, que eu ainda não falei aqui no podcast, eu quero pegar ali início de 19, que é quando a Mary Shelley 818 publica Frankenstein e o gênero da ficção científica é meio que aparece. Então eu comprei, chegou ontem lá em casa a verdadeira história da ficção. É a verdadeira história da ficção científica do Adam Robert. Ele é um doutor em letras de inglês. Aonde mesmo? Pera. Ele é doutor em inglês por Cambridge e atualmente ele é vice-diretor do Instituto H.G. Wells, que é um instituto sobre ficção científica. Pô, eu sempre fico em dúvida. Cambridge é na Inglaterra, né? É, Cambridge eu é Inglaterra. Eu fico pensando que era nos Estados Unidos, mas é Inglaterra, porque tem um time, tô ligado, de futebol. E aí eu tô pra começar a ler. E é engraçado porque eu achei... Essa é a verdadeira história da ficção científica, eu acabei comprando ele físico, mas eu achei ele na internet o PDF dele em inglês. Mas eu peguei ele físico, ele foi publicado aqui no Brasil no final do ano passado, ou no início desse ano. Então ele foi publicado há pouco tempo, e aí pra fazer pesquisa eu prefiro ler no papel, que é mais fácil. Pode anotar, né? Anotar e tal. E, pô, eu te dou a dica ali na frente do Portão Norte da universidade, tem uma gráfica ali. Uhum. Pô, eu imprimi pra estudar para as provas do japonês, eu baixei uma série, né? Uma série de livros que são eles são voltados para a prova mesmo. Cara, eu baixei dois livros, tipo, grandões assim, eu encadernei, deu R$22, muito barato. Uhum. Sabe? Sendo que eu tinha imprimido. O que eu imprimi? Eu imprimi um texto, um livro, na verdade, perdão, lá no Xerox da universidade, cara, eu paguei uns 40 pau. Me fudi. Eu queria que você falasse pra galera aí, pra mim também, né? Que é importante. Como é que foi esse processo pra pegar as leituras, as bibliográficas? A Silvana, ela trabalha com um poder moderador aqui durante o Império. Uhum. Então, ela é especializada em história política e história do Brasil. Então, quando eu cheguei, e aí, projeto de história cultural da Inglaterra, ela falou... Eu não tenho tanta referência assim, mas vai... E aí ela falou, entra no site da biblioteca da Unicamp. Pera, eu tenho o papel que ela escreveu pra mim dentro da minha mochila. Provavelmente, acho que é a Unicamp. Não, Silvana, sim, a Unicamp com certeza, porque a Silvana é da Unicamp. Então, ela sempre fala da Unicamp. Mas aqui, ela falou pra eu procurar na biblioteca da Unicamp, na biblioteca do Congresso Americano, na biblioteca de Harvard e procurar alguma biblioteca de alguma universidade inglesa, na JSTOR, que é um banco de dados... Não, pode ser. Pode ser, mas não, é um banco de dados de artigos científicos, mas que você só consegue acessar a partir de bibliotecas... Quer dizer, ou você paga ou você acessa de graça por bibliotecas de universidades... Uhum. Então eu tenho uma série de links da JSTOR que eu ainda não peguei os PDFs, porque eu preciso ir na biblioteca da universidade e pegar lá. Procurar no Cielo, pra ver se achar alguma coisa. E tentar a minha sorte na hemeroteca pra ver se tem alguma notícia daquela época de quando a primeira vez que o Frankenstein foi traduzido ou alguma coisa assim. Muito bom, velho. Mas eu já pesquisei na hemeroteca, não achei. O termo, eu não achei nada referente a Frankenstein. Ah. Nem mais assim. Eu não procurei Mary Shelley, vou procurar Mary Shelley e vou ver se eu acho o Prometeu Moderno, que é o segundo, que é o outro nome. Porque Frankenstein tem que chamar de Frankenstein ou Prometeu Moderno. É, porque às vezes, como veio pra cá, né? Não sei se tá com esse nome. Né? Mas acho interessante, porque dentro de um projeto, o primeiro passo é isso, né? Não, antes, depois que você decide, é atrás da fonte. É, mas então, por exemplo, quando você tá estudando, quando você não decide ir contra o que os seus orientadores costumam ter de especialidade, que é Brasil, é mais fácil para eles te darem algumas dicas bibliográficas. Igual o PH vai estudar uma coisa sobre jornalismo, ele falou que a Silvana deu uma lista de 10 livros para ele ler, porque é uma coisa que ela entende muito mais. A Amanda também está fazendo com a Silvana, ela quer fazer uma coisa relacionada à prostituição no Império, e aí a Silvana orientou ela a misturar a imagem da atriz com a imagem da prostituta, porque é maneiro. E aí ela também deu uma série de coisas pra Amanda pesquisar. A Amanda tá pensando em, dependendo pra que rumo a pesquisa dela tenha, ela ir pro Rio de Janeiro, ver se ela acha coisas lá mesmo. Aonde? Depende do lugar, né? Porque depois dos incêndios. Não, mas o foco de pesquisa dela também vai ser muito em jornal. E aí, tipo, o jornal foi maneiro pra caralho. Sim. Eu vou ver se eu acho o equivalente da hemeroteca inglesa. Ah, com certeza deve ter. Quer baixar? Aceito. Aí, Rodrigo, qual que é o prazo? Então, a gente... O tablet tá gravando, a gente tá aqui. Tá, pode ficar doido. Não, tá aí, deixa eu falar. Ah. Mas o prazo é... Agora, nas primeiras semanas de outubro, a gente vai... A Nayara vai dividir a turma e em 3 semanas, cada 12 pessoas por aula vão apresentar a ideia do projeto delas e aí... E aí tem deixa eu ver se eu, porque tá no tablet, mas eu acho que eu consigo acessar pelo meu cadê o drive? Aqui, porque o projeto ele tem uma... Show. Ele tem um esqueleto, e aí em outubro a gente tem que ir falar pra turma mais ou menos como que tá andando nossa pesquisa, nosso projeto, e como que tá nesses 6 parâmetros que a gente precisa preencher, que é o primeiro é a delimitação do tema, o segundo é a problematização, que é meio que a sua pergunta e como você vai... Responder. É. A metodologia, como eu responder. É. Aí o terceiro é a justificativa, que é a parte mais difícil pra mim que tá estudando literatura, que é do tipo, igual o PH tá fazendo uma coisa, eu não sei exatamente o que o PH tá fazendo sobre jornalismo, eu esqueci. Mas, por exemplo, a Amanda tá falando de história de gênero, história sexual. Ela tá contando, ela provavelmente vai contar a história dessas pessoas que não tiveram na época a história delas escritas. Então existe uma justificativa moral e social que é muito mais forte que a do tipo, teve esse gênero literário que apareceu aí no século XIX e uns nerds curte essa porra. Mas se for pra pensar, usando essa ótica, quer dizer que existem temas inúteis, temas que não. É, mas o que a UF. Porque essas são as coisas que a UFJF pede do seu projeto. Então, tipo, a ideia seria que o seu projeto ele tivesse alguma função histórica, acadêmica ou social. Então, mas o seu tem, cara. Então, e aí depois da justificativa tem os seus objetivos, que é meio que onde você quer chegar com isso. O quinto é a metodologia e fontes, e o sexto é a biografia. O projeto ele tem que ter entre 7 a 10 páginas. Só o projeto, né? É, o TCC ele tem que ter no mínimo 30, no máximo 60. E aí, eu acho que é 21 de novembro quando que eu vou ter que entregar o projeto de 7 a 10 páginas para a Nayara, para semestre que vem eu fazer a matéria de escrever o TCC, que eu acho que é com Perlato, não tenho certeza. Caraca, eu fiquei pensando nisso porque cara, são muitas páginas. Sim, toda vez que a Nayara fala vocês vão ter que escrever de 30 a 160 páginas, minha espinha gela, que é do tipo, eu nunca vou conseguir escrever tanto na minha vida. Se bem que, por Sim. exemplo, o trabalho que a gente fez sobre o Hamilton, eu escrevi pra caralho, porque é uma parada que eu gosto, etc e tal. Talvez seja mais E não, tranquilo. a maior dificuldade para eu estruturar isso na minha cabeça é a ideia de ter que escrever 30 páginas corridas, mas não vai ser 30 páginas corridas, eu vou dividir em capítulos. É. Porque a minha ideia é tipo, como que eu vou manter uma estrutura descritiva de 30 páginas? É muita coisa em 30 páginas. Mas quando você pensa, ah, por exemplo, eu vou quebrar um capítulo para falar da Mary Shelley, vou quebrar um capítulo para falar da ficção científica, eu É, né? vou quebrar um capítulo para falar do livro Frankenstein. Então, nisso, tipo, ah, só que eu citei pelo menos três capítulos que, se fossem só esses, que vão ser, obviamente, mais, 10 páginas cada, 10 páginas cada eu consigo É, compreender na minha exatamente. cabeça, no Não mínimo. No máximo 20. 20 capítulo é meio assustador. é. Mas aí tem, tipo, ah, a capa conta, as suas referências contam, então só nisso dá pelo menos umas 5 páginas. Bom, é foda, velho. Tu tá fazendo aí, eu ainda tenho que fazer. É tipo assim, eu já tenho umas coisas na cabeça. Mas não era nem pro TCC, era mais pra prova posterior, né, e tal, em relação a fazer uma pesquisa no Japão. Só que eu mudei muito, né? Primeiramente eu queria pesquisar sobre os jesuítas lá no século XVI. Aí eu peguei algumas leituras tem um historiador inglês, é o Charles Boxer, se eu não me engano, que ele é perito, né, em Japão, etc e tal. Só que depois eu comecei a fazer algumas matérias de educação, e apesar né, das dificuldades, digamos assim, foram coisas assim, importantes, né, aprender sobre educação. Acho que as matérias de educação são subestimadas pelas pessoas. Sabe? Acho engraçado porque. Tem Não, matérias de matérias. porque a galera reclama pra caralho da educação, tem que melhorar a educação. Mas assim, estou fazendo uma análise geral, tá? Então ela é falha, mas ela indica algo. Né? A maioria faz as matérias que nem a bunda, tá ligado? Então, como é que o professor, o cara que é professor, faz a matéria de educação que nem De novo, tem matérias e matérias. Igual eu tô fazendo. A matéria que você fez semestre passado, que eu tô fazendo esse semestre, é uma das coisas mais insuportáveis que eu já tive. Que é, basicamente, eu tendo aula de direito e é do tipo, eu quero bater minha cabeça contra a parede toda vez que eu tenho aula daquilo, porque é É insuportável. complicado saber. Apesar da professora. Eu gosto da professora que tá me dando aula, mas é um saco, saca? E você acabou não continuando o processo também é insuportável. Eu imagino. E olha que eu gosto muito de psicologia, e ainda assim Tem prova. teve uma avaliação na aula passada, porque a professora estava passando mal, ela falou, então vou dar uma avaliação para vocês. É mesmo? Que tipo de avaliação? Assim. Ela deu umas questões no quadro que a gente respondeu, quer dizer, a gente escreveu no papel, só que aí ela viajou e ela vai voltar só semana que vem, aí semana que vem não sei o que Tipo, a gente vai fazer. dissertar ou responder? Responder. Beleza. Aí, falando de educação, né? Eu mudei assim porque eu pensei em fazer algo Você tá relacionado à fazendo educação. a matéria da Yara? Yara é perfeita. Yara, porra, muito Perfeito. bom, Ótima muito. professora. Eu queria ter feito a matéria no semestre passado, onde rolou Tem. videogame, né? Eu Trabalhos. também, mas eu já tinha feito no semestre anterior. Sabe? Bosta. Pô, mandar e-mail pra ela. Professora, eu podia fazer trabalho de novo sobre videogame Mas e não, educação. ela fez isso no ensino 2, você tá fazendo ensino 1. É porque o Tomara que. ensino 1 é sobre ensino histórico escolar, o ensino 2 é sobre ensino histórico não escolar. Então, por exemplo, a gente foi no Museu Ferroviário, a gente viu o museu. Se não fosse a greve dos servidores, a gente teria ido em Petrópolis para visitar o Museu Imperial. Então era muito Pô, sobre o seria museu, legal. que a gente perdeu um, mas enfim. Amanda Complicado. não deve vir. Mas. Então, talvez, se você for ter seu videogame, vai ser esse semestre que vem. É, aí... E tem uma pessoa na nossa turma de projeto, que o projeto dela é sobre videogame, ensino de história, e eu tô tipo... Quem? Eu quero ser amigo dessa pessoa. É uma... Ai, eu não lembro o nome dela. Jo... Eu sei que o nome dela é Jo. Jo? Jo, mas é Jo... Jo... Pera. Jo? Não é amiga do... da... Não sei. É, então deve ser outra pessoa. Não fica naquele grupo ali. Não, não. Até porque elas estão alguns semestres antes da gente. É, verdade. Mas enfim, quando você procura aí. Eu mudei, cara. Eu acho que eu vou fazer sobre educação, que eu acho que é mais relevante, digamos assim, né? A gente falou de relevância do projeto. Talvez. Eu tô com muita coisa, né? Pra ler, eu li... Já tô lendo, já pra adiantar esse processo que você tá fazendo agora. Eu quero chegar na... nesse momento aí, tipo, ó, já li tudo já, agora vamos adiantar. É, eu tô gostando muito dessa matéria. Eu gosto muito da Nayara, eu acho as aulas dela muito legais, apesar de muitas vezes eu ficar confuso e com dor de cabeça. Mas isso era mais em introdução e metodologia 1, porque era tipo, uau, eu não faço ideia do que ela tá falando 30 palavras por segundo, que até pra mim é muito rápido. Mas eu gosto muito da Nayara como professora e eu acho que principalmente por eu ser uma pessoa que fala muito rápido e penso muito rápido, eu entendo o que tá acontecendo. Mas é porque... Eu não tenho o amor que você tem por história, mas eu entendo. Quando eu vou conversar sobre videogame com os outros, eu falo com esse ânimo e essa paixão que você tá falando sobre historiografia. Mas é engraçado, né? Porque a matéria de introdução aos estudos históricos destrói toda a concepção que você tem de história, sabe? Ah, não, sim. Mas é meio que é... Esse é o objetivo da matéria e aquela coisa da Nayara começar no primeiro dia pensando o que é tempo, e eu tô tipo, ai meu Deus, eu já tô com dor de cabeça só de pensar nas implicações filosóficas de pensar o que é tempo. E falando agora, estamos falando de história, né? Eu queria falar de um livro que a gente leu, que eu li, que tive que ler. Achei muito complicado. Como é que fala? Não o livro foi legal. Complicado. O que eu achei complicado foi o seguinte: que no primeiro momento a professora deu uma semana pra gente ler o livro. Toma aí, lê aí! Aí eu falei, cara, fudeu, tem muitas coisas pra fazer. Só que deu. Deu. Isso me fez pensar aquilo que você comentou, que a gente lê muitos fragmentos e não lê obras fechadas. Uhum. Assim, a gente lê algumas, né? Uhum. Obras fechadas. Mas deu pra ler uma semana. Então, talvez, se alguns professores fizessem isso também... Não dá pra fazer toda semana, mas pelo menos um livro, né? Mas, enfim. A Sonelino, né? A Sonelino, é. Uhum. Ou você deve ter lido, né? Que é o do Nicolau Sarkozy, A Corrida para o Século XXI. Talvez você não leu. Você não tenha lido. Ela passou o livro inteiro? Passou o livro. Ela passou o seguinte: primeiro ela tinha passado um capítulo. Uhum. Não, perdão, acho que é a introdução. Uhum. Aí eu li a introdução. Ela, semana que vem leio o livro todo. Tá. Aí eu, porra, caralho, li. O livro é bom. O livro é muito bom. Uhum. É, ele é um historiador que já faleceu, né? Acho que dava aula ou na UFRJ ou na UERJ, né? E, cara, ele pega as mudanças do 20, né? Um pouquinho, um finalzinho do 19, e pega todas as mudanças na área da tecnologia do 20 até o 21. Uhum. Cara, é uma viagem muito foda, porque, sei lá, acho que quando fala sobre tecnologia, né? Atrai a gente. Uhum. E para pra pensar, velho. Só por exemplo, do 2000 até agora, nas mudanças tecnológicas que aconteceram, sim. Sabe? Se no 20 a gente já fica assim, cara, mano, no 20, muitas coisas aconteceram, para finalzinho do 19, cinema, sei lá, blá, blá, blá, uhum. Blá, aí chega aqui do 2000 pra cá, mano. Porra, sei lá, no 2000 tinha um pendrive lá de não sei quantos, agora você tem 2 teras num bagulho assim, sabe? Sim. Assim, caraca. Dentro da minha mochila, nesse momento, tem 3 teras sentado ali. Quantos caches? Pô, infinitos! Sabe, é foda. Tem aquela... Vai falando que eu tenho que achar uma frase faz do Bill Gates. Faz a conta com disquete. E, assim, o interessante é que o Sebastian, ele faz uma crítica à maneira como essas mudanças ocorrem. Mas ele não é contra a tecnologia, né? Ele faz uma analogia com a montanha-russa, né? E tal, para falar dos momentos, no momento um momento de que tá tendo uma subida e depois vem um looping, misturar tudo e etc e tal. Ele escreve muito bem e, assim, é um livro muito interessante para quem quer, tipo, aprender mais sobre o século XX em relação à tecnologia mesmo, sabe? Porque ele pega mais tecnologia e algumas coisas da cultura, mas, assim, o ponto principal mesmo é as mudanças tecnológicas. Cara, você fica assim, gente do céu, muitas mudanças. Você vê, o 18 teve muita coisa também, mas, assim, você pega o final do 19 ali, o 20, caralho. Dizem que as guerras, elas contribuíram, né, para esses avanços tecnológicos. Ah, então, eu acabei pensando aqui, mas aparentemente é uma lenda que, e que o Bill Gates não realmente falou isso, mas existe a lenda de que alguém falou na época ali, na época que o Bill Gates lançou o computador, o PC, o computador caseiro. Uhum. Personal computer. É, o personal computer. Passou com, sabe que é personal computer. Mas ele falou que era tipo, ninguém nunca vai precisar mais do que 500 kbytes de RAM. E ela, tipo, uau, hoje eu tenho 8 GB de RAM no exatamente, meu computador. Né? O meu celular tem 3 GB de RAM. Cara, eu, parando de pensar, eu lembro de sair pra varanda de casa mexer a antena, tá ligado? Antena de espinho de peixe. E agora a gente... O que é uma antena? Sabe? O que é uma antena, sabe? É né? Aquilo ali que funciona. Eu lembro de colocar bombril nessas porra. É verdade. Sabe? Coisas assim que... As mudanças, sabe, muito rápidas. Pega na... A gente pega a área mais confortável pra gente, videogames. Uhum. Você tem um salto considerável do Play 1 pro Play... Do Play 2 pro Play 3, sabe? Assim, graficamente falando e tal. Tanto do Play 1 pro Play 2 também, eu acho que foi assustador. Foi bastante assustador pra mim, sabe? Na verdade, eu achei engraçado, assim, porque como eu tive 64, foi o primeiro impacto, assim. Isso aqui é diferente. Você vê um Zelda 3D e tal, você... Pô, gostei pra caramba. Mas... Pô, o PlayStation 2 foi tipo assim, eu estou no futuro, sabe o sentimento? Porque assim, porra, o 64, ele tinha muitas coisas novas pra gente, tipo um mundo de possibilidades. Uhum. Mas mesmo assim, tipo assim... Ainda foi... era tudo muito poligonal. Exatamente. O PlayStation 2... Não, sim. Mas igual, eu lembro de eu estar jogando com meu pai e meu irmão God of War 2 e a gente assistindo as cutscenes falando, isso é igual um filme. Exatamente. Saca? Tipo, isso são pessoas. E aí é engraçado você ver isso hoje em dia, tipo... Isso é uma bosta, tá ligado? E eu tenho começado a sentir isso um pouco com o PlayStation 3 também, tipo, você... Você pega jogos do começo do PlayStation 3 e do Xbox 360 e quer tipo... Uau, isso envelheceu muito mal. Olha como que isso daqui só tem uma cor, que é marrom ou cinza, saca? Então é muito engraçado isso. E aí, como eu comecei no Nintendo 64, eu nunca tive o pulo do 2D pro 3D. Pra mim sempre foi 3D, então eu nunca tive esse pulo, que eu acho que é... O que as pessoas dizem que o mais similar que a gente tem hoje em dia é quando alguém joga uma coisa em realidade virtual, que eu também nunca joguei. Cara, a minha experiência com realidade virtual foi muito, assim... foi muito curta, porque eu fui numa atração lá no Japão que tinha alguns jogos em realidade virtual. E tinha um que era muito legal, só que estava fechado. Que era mais ou menos assim. Imagina um espaço muito grande... E você... Aí você tem tipo um VR, um capacete VR com uma arma. Só que você fica solto, você não sabe, você anda, sabe? Muito doido mesmo. Só que infelizmente quando eu fui, tava fechado. Eu falei, caraca, eu tenho que experienciar isso aí, só que tava fechado, aí não deu pra usar. Aí eu usei um outro lá bastante legal, que era... Tinha um que era do Transformers, uma atração. Ah, na maior... Boita, né? Aí... Pô, foi legal. Foi lá no... Lá em Odaiba, lá no... Ah, tipo... Fude. Sul. Ah, tá. Muito foda. Só que eu não lembro o nome do jogo. Foi lá naquele lugar em Odaiba... Caraca, esqueci. Acho que VR. Tem aqui, eu tenho o bilhete. Dá uns segundos de exemplo daqui. VR. A gente fala VR também. É. Lá no Joypolis. Joypolis. É. O nome do lugar é Joypolis. Eu guardo. Eu guardo até o ticket da Disney aqui. Eu guardo, né? Disney é a melhor coisa do mundo, é Disney. Uhum. Eu tinha dois, só que eu perdi o outro, que era a Minnie. Eu gosto mais da Minnie do que o Mickey. Saudades minha. Aí, cara, foi uma coisa muito louca, sabe, essa mudança. E eu até coloquei uma frase da Cláudia. Ela fala, a Cláudia fala que a história não se dá em saltos. Mas se a gente pega na tecnologia, cara, são saltos gigantescos, sério. Porra, não sei se vai mudar o assunto agora, foda-se. Eu vi, eu tava vendo o jogo do Homem-Aranha, falei, cara, PlayStation 4, preciso de você. Eu achei muito bonito. Eu tô muito animado pra esse Homem-Aranha. Eu só tô com muito medo porque eu quero comprar ele físico e o meu PlayStation 4 tá dando problema aí de cuspir. Tá fazendo um escarro. Ah, não, pensei que dava pra fazer um churrasco com o seu Play 4. Não, eu nunca parei. Eu falei, tipo, eu não quero saber, sabe? Quando eu não souber, tá tudo bem. É a minha política pra tecnologia e minha saúde. Se eu não souber que tem algo errado, tá tudo bem. Mas é uma coisa que aconteceu com os. Com umas primeiras levas do PlayStation 4 é que no lugar dele ter o botão físico que você aperta pra ejetar o disco, ele tem um botão igual de televisão que é meio de toque, que ele só sente. Sim, né? Eu acho que é infravermelho que você passa. Não sei exatamente como funciona. Mas aí parece que depois de um tempo, quando ele vai aquecendo muito, algum dos metais dele meio que dilata muito, e aí ele acha que tá pressionado o tempo todo. Então, uma das últimas vezes que eu tava jogando agora fora, eu tava jogando ele, e de repente o meu PlayStation 4, puf! Cuspiu o disco uns 10 centímetros do PlayStation 4. Meu PlayStation 4 fica na minha mesa, assim, bem na beirada. Então eu só vi o disco fazendo um arco em direção ao chão, pensando... Ah, meu Deus. Foda. Saudades da época que tinha tampinha. Pá. Então eu tenho até que ver com o Vain, que é o meu engenheiro elétrico de amizade, que eu pedi pra ele dar uma olhada pra ver se é um lance que dá pra gente arrumar em casa, ou se vai ser uma coisa que eu vou ter que levar pra algum lugar e pagar dinheiros pra isso, que é... Que tá muito complicado, né? Porque... Pô... É, tem uns caras que fazem concertos só que mete a mão, né, velho? Uhum. É complicado mesmo. E em relação ao jogo, cara, tá muito bonito. Eu só achei, assim, a movimentação... Não a movimentação em relação a teia, ao mortal. Eu digo andar meio sim, estranho e tal. Sim, o dos vídeos que eu vi, parece que ele anda meio agachado e eu achei meio estranho. Mas, porra, ele voando pela cidade tá maravilhoso, sabe? Tipo, E aí, como ele lançou hoje, que a gente tá gravando no 7 de setembro, que é feriado, do, tipo, onde as lojas estão fechadas, então eu não comprei ele ainda. Mas eu quero muito comprar ele, porque ele... O Homem-Aranha é meu super-herói favorito, então... Eu gosto de todos os filmes do Homem-Aranha. Não, mentira, eu não gosto de Homecoming. Eu gosto de quase todos os filmes do Homem-Aranha. Ele é com certeza o herói que eu mais li quadrinhos dele. E o jogo parece que tá muito legal. Eu gostava muito do Homem-Aranha 2, eu gostava muito do... Homem-Aranha Ultimate, que também foi pro PlayStation 2, que ele é baseado nos quadrinhos do Homem-Aranha Ultimate. Então ele tem o gráfico cel shader, que é bonito pra porra até hoje. E as pessoas não gostaram muito dele na época, porque ele era muito parecido com o Homem-Aranha 2 em questão de mecânicas, mas ele adaptava de uma maneira bem interessante a própria história do Homem-Aranha Ultimate, que eu gosto, que foi provavelmente o que eu mais li do Homem-Aranha. Quando saiu o primeiro filme do Andrew Garfield, eu meio que li tudo que tinha do Homem-Aranha Ultimate até um pouco antes do Miles entrar. Uhum. E aí eu tenho lá em casa, eu tenho no meu computador, na realidade, baixado muito do que saiu atualmente do Homem-Aranha que eu tenho que ler. Sim. E aí eu acho que isso traz uma coisa que eu queria falar, que são os jogos que estão pra lançar ainda esse ano que eu estou animado. Porque... com essa coisa de fazer projeto para depois fazer TCC e o dólar a R$300, tá difícil consumir videogame, porque videogame tá ficando cada vez mais caro. Tá dentro do assunto, então vamos fazer um corte. Você falou do dólar. Eu amo a Nintendo, eu amo tudo. Ah, meu Deus. Eu achei um... Eu tenho um notebook que tá fudido o cabo flat dele tá fudido, então eu não consigo ver, né? Aí eu tenho que botar uma HDMI, jogar o televisor. Eu achei nesse notebook antiguíssimo, acho que antiquíssimo, não sei. Achei um código da Nintendo, aquele de $20. Eu consegui resgatar, velho, fiquei muito feliz. Primeiramente eu tentei, deu errado. Aí eu fui pesquisar na internet que, como eu tenho uma conta do Japão, teria que ser, tipo assim, a conta dos Estados Unidos. Porque né? Aí eu fui e resgatei. E o que que eu comprei? Comprei não. O que que eu peguei lá? Eu peguei aquele jogo lá do Mega Man Collection, cara. Ah, o Mega Man X Collection? Delícia. Aí depois eu comecei a ver Naruto. Aí depois eu falei, porra, eu preciso comprar um Naruto. Mas tava baratinho. Tem uns macetes que você compra, tipo assim, você tem que fazer uma conta da Rússia que tá, o rublo tá R$1, sei lá. Mas é uma picaretice, né? Mas então, tem três jogos que estão anunciados pra esse ano que eu quero muito jogar. Fala aí, Rafael. Que um é o Homem-Aranha. Na verdade são quatro, mas eu não comprei um deles ainda porque ele também lançou essa semana. E eu Qual nome? Quero nome, quero nome. Mas não. Tem o primeiro Homem-Aranha, que parece muito legal. Um que lançou terça-feira, que eu quase... Eu tentei comprar ele, mas deu problema no meu cartão na hora de pagar duas vezes. Então eu falei, isso é um sinal. Que não vai fazer. Pra eu não comprar isso agora, que é o Dragon Quest 11. Pô, cara, Dragon Quest... depois eu falo, quando você for falar, eu entro lá. Porque parece que ele tá muito legal. Mas o... Tem um lance que é, tipo, parece que ele também, porque eu acho que ele foi lançado em comemoração dos 30 anos de Dragon Quest, parece que ele faz muita homenagem aos outros jogos da série. E eu comprei o Dragon Quest 8, que lançou o remake pro 3DS, nunca joguei ele. Então eu tô pensando em jogar ele antes de jogar o 11, enquanto isso o 11 pode entrar em promoção no PC, porque ele tá R$180, o que, de novo, é caro, mas considerando que ele é um jogo de $60, se você for converter isso pro dólar, vai dar no mínimo R$5.000. Então, é um preço aceitável. E aí tem jogos que vão lançar em outubro, que tem dois jogos que também vão lançar a 3 dias de diferença do outro, que eu queria jogar eles quando lançassem, mas eu vou dar preferência para o... Então são 5. Não, porque eu falei 2 agora, que é o Homem-Aranha e o Dragon Quest, mais 2. Ah, mais 2? Sim. Que vai lançar em 2 de outubro, Hokuto no Ken Lost Paradise, feito pela equipe que faz Yakuza, com a engine de Yakuza e com o ator de voz do Kiryu fazendo, o Kenshiro. E Hokuto no Ken é, por algum motivo, um dos mangás que eu tenho um carinho muito grande. Então, um jogo que tá parecendo muito legal, feito numa engine que eu gosto bastante, feito por uma equipe que fez o... Eu só joguei o Yakuza Zero, mas eu tenho o Yakuza 1, mas o Yakuza Kiwami, que é o remake do 1 que eu ainda não joguei. E eu tô muito animado por Hokuto no Ken. Eu gosto muito de Hokuto no Ken. Porque ele tem toda... Ele é uma mistura esquisita de Mad Max com filme de artes marciais. É uma mistura muito legal. Então tem todo o lance de que o Kenshiro, ele é o sucessor do punho da Estrela do Norte, que é um... Que é uma arte letal que ele... Você tá inventando isso? Não, é verdade! Esse é o plot do mangá, que é do tipo... E aí, o Hokuto no Ken é um estilo marcial que é baseado em você apertar nos pontos vitais das pessoas. Então tem a grande frase de Hokuto no Ken, que é... Omae wa mo shindeiru. Que é todo o lance que ele já apertou os pontos vitais da pessoa, só que ela ainda não percebeu e de repente a cabeça dela explode. Então ele tá morto antes dele saber. Então E aí tem todo o lance de que ele é um mangá dos anos 80, que ele tem os problemas de ser mega machista e que... Japão, anos 80, então acontece, é uma pena. Mas eu gosto bastante... e também vai sair em outubro, que o PH quase me arrancou a cabeça porque eu escolhi esse jogo em relação a um outro que vai sair em outubro. Assassin's Creed Odyssey. Que isso, né? Larga isso. Tô muito animado, porque tipo, é uma das minhas séries de videogame favoritas, indo para um dos meus períodos históricos favoritos. E o PH ficou puto porque no final de outubro sai Red Dead Redemption 2, que não tá na minha lista de prioridades. É, não, exatamente. Você tem que ver o que é melhor pra você, que é Red Dead. Não, eu não tô animado. Ainda mais que ele vai sair por uns 250, tipo, não. Ah, vai sair caro, né? Não. Mas é porque a Rockstar não faz jogo ruim, então... Já a Ubisoft... Eu não gosto dos jogos da Rockstar. Não, nem de você não gostar ou não gostar, mas tipo assim, qualidade. Ah, não, sim. Eles são jogos que tem muito mais esmero e tem muito mais cuidado e são bem menos mecânicos, não, porque mecânico parece sobre mecânica de jogo, mas eles são bem menos jogos fordistas, sabe? Eles não vieram de uma linha de montagem. Nós estamos falando, nós somos historiadores, exatamente. Então. E aí tem outros jogos que eu queria ter a chance de jogar, que eu não sei, que é tipo o Shadow of the Tomb Raider, mas eu ainda não joguei Rise of Tomb Raider, então... Rise é o 2? É, o Rise é o segundo. Eu joguei esse jogo do mesmo... Eu gosto bastante do 1, eu gosto mais do que eu costumo gostar de Uncharted, que é uma série que ele se inspirou muito. Tem o próprio Yakuza Kiwami e o Yakuza Kiwami 2, porque o 2 saiu no final do mês passado, mas eu preciso terminar o 1. Tem Darksiders 3, mas eu ainda tenho que jogar o Darksiders 1 e o Darksiders 2. Você é o Cavaleiro do... Sim, Cavaleiro do Apocalipse. Você joga o primeiro com o Guerra, o segundo com a Morte, e o terceiro agora vai ser com a Fúria, porque eles não vão colocar a Pestilência e a Fome, porque é difícil você... Como... Quer dizer, eu não sei se eles falaram que eles não vão colocar a Pestilência, mas eles não vão colocar a Fome, porque como que você... Qual é a sua mecânica de jogar com a Fome? Pessoa te ver... Você vai desnutrir as pessoas. Você tem, no lugar de ter o Force Choke do Darth Vader, você tem o Force Nutrition, que você faz as pessoas virarem um esqueleto. Então, pô, aí eles transformaram na Fúria. Pô, tem no. Pra ter no Game Pass pra jogar, não baixei. É, então, o primeiro eu joguei um pouco dele, eu joguei a demo dele, eu aluguei ele pro PlayStation 3. Ele é legal porque ele é uma mistura de Zelda com God of War. Olha, ele tem. Não, mas é tipo, ele tem o combate de God of War, mas ele tem as dungeons com puzzle de Zelda. Ai. Então. E ele tem esse lance que eu gosto muito da mitologia católica cristã, que é essa coisa dos Cavaleiros do Apocalipse e anjos contra demônios e essas coisas. Também. Eu acho que tem, não tem. Quantas vezes tem demônios, mas eu acho que também tem. É, deve ter. Quando deve ter nesse lance de apocalipse e tal. Uhum. Então. É uma série que eu tenho muito interesse de jogar. Eu tenho eles tanto no PC quanto no PlayStation 4, mas eu ainda não parei pra jogar porque saudades de tempo. E cara, o início do ano que vem vai ser uma loucura. Deixa eu falar aqui o que eu tenho listado. Não necessariamente que eu vá pegar eles, mas o que já tem data que eu coloquei aqui. Em janeiro. Janeiro a gente tem um jogo que eu não sei se eu vou pegar ele. Quando sair, porque pra mim depende de como vai estar o meu tempo e como vão ser os reviews, que é o Resident Evil 2. Tem que pegar. Você não jogou o original? É o mínimo que você faz. Ele é bom. Que vai sair 25 de janeiro. Ah. E aí, 4 dias depois, em 29 de janeiro, sai Kingdom Hearts 3. E esse eu quero pegar. Kingdom Hearts. Eu quero jogar no lançamento, porque eu tô jogando todos. Eu vou falar aqui depois que eu terminei Kingdom Hearts 1. E eu quero ver se eu jogo todos eles, menos o Chain of Memories, que é o de cartinha, porque ele é meio chato. É. Mas eu assisti 4 horas de cutscene dele no YouTube outro dia. Foi. Foi uma experiência. Fevereiro, 22 de fevereiro, tem Metro Exodus, que parece muito legal, que é uma série de shooter meio underground. Literalmente underground, porque se passa dentro do metrô. Porque tem todo o lance que os metrôs da Rússia foram construídos para sobreviver a bombardeamento nuclear. Então, toda a história que teve uma terceira guerra mundial e atacaram a Rússia com bombas atômicas. E aí, você é um cara que vive nos metrôs de Moscou. 22, também no 22 de fevereiro, tem Anthem, que é o novo jogo da BioWare. Que é meio que o jogo do Homem de Ferro. Homem de Ferro no espaço. É. E aí, março tem Devil May Cry 5, no dia 5 de março. Você jogou aqueles collections lá? Eu tenho os collections. Eu comecei a jogar o Devil May Cry 1. Devil May Cry 1 envelheceu muito mal. Ele envelheceu... Eu não consegui... Ele é irmão dele? Ou não? Qual que tem ele, irmão? Tem um é o 3. O Devil May Cry azul, tá ligado? É, o Van... Você consegue jogar contra o Verge, com o Verge no 3 e ele é o principal antagonista do 3. Ah, então é esse aí. Eu só joguei um pouco desse. É, eu provavelmente vou pular pro 3 e depois o 4 e aí o 5. Porque eu já joguei eles... Eu lembro da história deles, mas porra, como Devil May Cry 1 envelheceu mal? É. E aí, em março, tem o que vai ser, pra mim, o meu jogo do ano, quase com certeza, Sekiro, Shadows Die Twice, que é o jogo de samurais da From Software, galera de Dark Souls. Que porra, isso ia ser foda. Saiu uns vídeos de gameplay dele na Gamescom agora, tá parecendo fantástico. E é exclusivo? Não. Não. Ele vai sair pra Xbox, PlayStation 4 e PC. Pode crer. Isso é só o que tem data, porque do que não tem data tem Sea of Solitude, que é um jogo que a EA mostrou na E3, que é muito legal. Nunca conferi. Tem a continuação de Ori and the Blind Forest, que vai ser o Ori and the Will of the Wisp, Rage 2, Sable, que é um jogo indie que parece muito legal, que ele se inspira muito em Moebius no visual dele, que tá muito bonito. Sim. Tem um dos motivos que eu mais quero o Switch, que é o Demon X Machina, que é um jogo de mecha. Então, ano que vem vai ser uma loucura. Ah, eles até já... Eles não anunciaram a data de lançamento. Mas vai ter um Dark Souls 1 aí, remastered pra gente. Sim, vai sair em outubro. Pô, eu Dark falei... Souls. Eu não tenho dinheiro agora, tô pobre, mas é um investimento. Pô, mano, você jogou um Dark Souls na palma da sua mão? Olha, que legal. Só que é bem perigoso, né? Você jogar console na parede, cara, mas Dark Souls não é tão difícil e tão frustrante quanto as pessoas te vendem que ele é. É uma coisa que me frustra muito no próprio marketing do jogo, porque, por exemplo, quando o jogo ele saiu originalmente só pro PlayStation 3 e pro Xbox 360, e depois, quando lançaram o DLC, ele teve também um lançamento pro PC, que foi chamado de Prepare to Die Edition. Então, o próprio marketing tem essa coisa de dele se vender como um jogo muito mais difícil do que ele realmente é. Ele é um jogo fácil? Não. Mas ele não é esse jogo que você vai morrer porque qualquer coisa que você fizer vai, tipo... Às vezes sim, às vezes sim. Ele é um jogo difícil, mas que se você vai aprendendo com ele, você vai eventualmente... Tanto que tem um lance que, tipo... Quando você chega, por exemplo, Dark Souls 3, depois de jogar os outros dois Dark Souls e o Bloodborne, e se você jogou Demon Souls antes também, quando você chega no trailer, tipo, eu já sei, eu já internalizei essas mecânicas, eu já sei como isso funciona. Então, conforme você vai jogando, eles vão ficando cada vez mais fáceis, porque tipo, eu já sei como isso aqui funciona. Ele é difícil, mas ele não é frustrante. Ele tem uma coisa meio cocaína, sabe? Porque você não consegue parar de jogar. Eu, pelo menos comigo, né? Eu comprei quando eu tava no intercâmbio. Aí eu fui jogando, aí eu morri. É, você jogou os dois, né? Joguei os dois. É, então, eu não sei se mudaram isso pra versão de PlayStation 4 e Xbox One, mas um dos troféus da versão de lançamento no PlayStation 3 era que a primeira vez que você morria, você ganhava um troféu chamado This is Dark Souls ou Welcome to Dark Souls. Que de novo é essa coisa dele se vender como essa coisa impossível de se fazer, que nem é. E aí por isso acaba tem mais Dark Souls do que Bloodborne, porque Bloodborne ele é um pouco mais limitado mecanicamente em questão de builds que você pode fazer. Mas tem todo tipo de challenge run que as pessoas fazem, tipo, vou terminar o jogo sem subir de nível, ou vou terminar o jogo usando o tapete de Dance the Revolution. Então, Caralho. Então tem as pessoas que fazem essas coisas porque o jogo ganhou essa forma de ser difícil, de ser muito difícil, quando ele não é nem de longe um dos jogos mais difíceis que tem hoje em dia. Sabe? Porque, por exemplo, tem todo esse gênero de plataforma masocore, que são esses jogos tipo I Wanna Be the Guy. Isso. Que são esses, esse é um tipo de jogo que é difícil e frustrante, que é tipo, de repente simplesmente uma coisa cai do céu e te mata. Que é extremamente arbitrário e imbecil. Mas, por exemplo, então, o Mega Man Collection, eles colocaram uma dificuldade, assim, tipo... Essa aqui é pras crianças e tal. Que Mega Man é um jogo que ele é muito difícil. Uhum. Só que, tipo assim, ele não é que nem esses I wanna be the guy. Ele é difícil porque ele é difícil. É a mecânica dele, né, gente? Aí eles criaram, assim, uma dificuldade. Porque como tem muita criança e tal, aí, pô, as crianças não iriam conseguir. A gente subestimando a criança, né? Mas ia ser muito complicado, ia ser frustrante, né? Eles trocaram a dificuldade e tal. E eu voltando, né, a jogar o Mega Man, eu falei, porra, é muito difícil. Tipo, o primeiro, como foi o que eu joguei mais, o X1, já tava acostumado e tal. Mas eu tô jogando o X2, cara, chega no final lá pra zerar. Mano, é muito impossível, parada, velho, que droga. Porque o primeiro, assim, é, por exemplo, porra, tem os chefes, aí, pô, você mata lá o pinguim. Você ganha um poder de gelo, aí, avô no cara de fogo, que é gelo e fogo, blá, blá, blá, blá. Só que no 2, é tipo assim, não é igual um que é tipo assim, ah, esse aqui é o cara do fogo, esse... Não, sei lá, esse aqui é um crocodilo que o poder dele é uma serra, tá ligado? Tipo, qual que é a fraqueza, entendeu? Aham. Ah, é muito complicado, né? Na moral. É. Ah, e pro Switch, tem mais lançamento, velho. Uhum. Tem lançamento pra caralho. É, tem o... Acho que vai ter o... Eles fizeram o... Não o porte, que acho que não é porte, não. Não sei se é porte. O Diablo 3 também. Não sei se é porte. O jogo que eu comprei no PlayStation 4 pra jogar contigo. E aí você vendeu o PlayStation 4. PlayStation 4. Eu vou... Um dia a gente vai jogar um Diablo. Espero que sim. Na sua casa jogar o Diablo. Que dá pra acelerar rapidinho, né? Tem o Diablo. E vai ter o Pokémon, velho. Novembro? Não sei. A gente não vai falar desse Pokémon aqui no podcast? A gente falou pra caramba, foi muito legal, só que deu um problema no round e não foi pro ar. Tipo, sobre sabe? Esse Pokémon? Sobre foi o que a gente tava falando. Let's Go Eevee, Let's Go. É, pô, a gente falou pra caramba. A gente falou? A gente falou sobre. Eu acho que a gente ia falar, mas a Amanda chegou e a gente acabou parando de falar. Não, a gente tinha. A gente tinha comentado sobre o Pokémon. A gente foi falando, misturando e tal, e falou também sobre o jogo, só que. Deu um problema lá na edição. Aí não deu. O jogo parece legal. Eu não tô... Eu tipo, coloca fogo em canto e... Vamos seguir nossa vida, pelo amor de Deus. Cara, canto é legal. Canto foi legal. Em vermelho. Tá ligado? Eu morei em vermelho. Sabe, de novo, canto é legal. Canto foi legal? Foi. Eu quero coisas novas. Eu não quero que a gente continue voltando, sabe? É, tipo... Pode crer, né? É porque... Deixa o passado morrer, mate ele se precisar, saca? Não faça isso. Disse o futuro historiador. Igual o museu queimou, foda-se, né? Não pode fazer assim, gente, porra. Ai, meu Deus, eu fiquei triste olhando no museu, só falando tanta besteira, tanta merda. Né? Não, porra, aquilo foi trágico. É engraçado porque nas redes sociais todo mundo é especialista, isso já me deixa puto. Uhum. E assim, todo mundo tem liberdade pra opinar sobre qualquer coisa, mas isso não te dá o direito de opinar sobre qualquer coisa, sabe? É meio contraditório, mas isso não quer dizer, isso não quer dizer que você tenha que opinar sobre qualquer coisa, né? E assim, pra gente que estuda história, é mais significativo. Um museu tem mais significado pra gente, sabe? Gente... É, mas igual eu. Não sei se foi a Amanda ou a Renata falaram isso. Tipo, eu acho que só a gente que faz história entende isso. Eu falei, não, cara. Sabe, a quantidade de modelo de. Eu acho que borboleta que tinha naquele museu é uma coisa que foi enorme que morreu. A quantidade de. Eu acho que tinha, sei lá, eu acho que tem uma língua inteira de indígena que acabou. E que, assim, isso se relaciona também com a história, mas também se relaciona com a letra, sabe? Tipo, se perdeu a múmia mais de ser humano mais antigo da história da América. Então, paleontologia. Tinha dinossauro lá. Então, de novo, paleontologia. Então, não foi só a história que perdeu, foi... Não, toda a ciência perdeu com o destruimento daquele museu. Não, cara, eu entendo. Foi uma perda pra ciência. É muito, muito engraçado no sentido que, do meu senso de humor meio negro e dramático, de que o prédio onde a independência foi assinado pegou fogo na semana de aniversário da Declaração de Independência. Então, no mínimo, né? É, sabe? Tipo, muito bizarro. Ah, você tava vendo, acho que foi um filósofo falando que podia chamar de trágico, porque trágico é... É, a tragédia é algo que a gente não tem controle, é algo que acontece e tal. Achei que é bonitinho. Eu gosto quando um cara começa a falar sobre a etimologia da palavra, tá ligado? Eu gosto muito de etimologia. Etimologia é, etimologia é uma ciência que merecia mais destaque no exatamente. Mundo. Exatamente. Fui começar a me interessar mais quando eu tava aprendendo japonês, pra pegar o ideograma mesmo e aprender o ideograma e tal. Aí, cara, assim, foi complicado pra ciência como um todo. Mas o historiador, ele tem esse... por exemplo, tudo é importante. Tipo, sei lá, borboletinha, a gente tem esse olhar, entendeu? Uhum. Porque nem todo mundo que fazia, sei lá, nem todos os biólogos, sabe? Tipo, tem esse olhar sobre o museu. Uhum. A gente tem um olhar sobre o museu, assim, mais... É mais próximo da gente. Sim, sim. Sabe? Mas ele é muito próximo de... Várias, eu acho que mais das ciências humanas, mas, de novo, sabe, o Vitor, que é o meu amigo que faz biologia, ele ficou absolutamente devastado. Eu acho que principalmente pessoas que estão muito cercadas nessa vida acadêmica, eu acho que tem muito disso também, porque a gente está muito nessa coisa de procurar fonte, procurar material de leitura, e não é, tipo... Um monte de monografia, tese e. Tese de mestrado e. Não, pera, tese de doutorado e. Ah, como que é o de mestrado? Enfim. Mestrado. Vai falando que vou lembrar. Mas a quantidade de coisas. Dissertação. Dissertação de mestrado, a quantidade disso da UFRJ que tinha, que. Sumiu. De novo, sumiu. É foda. Saco. Evaporou-se. Uhum, então é muito complicado. É muito complicado. E ainda assim, isso não foi a coisa mais estranha que aconteceu essa semana nas notícias brasileiras. É verdade, cara. Juiz de Fora. Juiz de Fora. É um local muito, muito peculiar. Juiz de Fora vai ser lembrada por três coisas. Exatamente. Né? Nós temos. Me sinto juiz de fora. Nós temos. Por exemplo, a gente tem uma herança relacionada à escravidão muito complicada, a gente tem uma herança relacionada à ditadura muito complicada, e a gente deu uma facada no Bolsonaro, velho. Cara, isso. Assim, primeiro, eu acho que a gente nunca falou de política no podcast. Exatamente. Pra mim, sempre foi uma decisão muito deliberada pelo fato de eu me considerar um ignorante político e não querer falar sobre algo que eu não entendo completamente. Uhum. E eu tenho ido atrás mais de informação sobre política após as eleições desse ano e tal, mas eu ainda não me sinto 100% confortável. Mas pra mim é muito fácil falar, tipo, eu não tenho nenhuma filiação com o Bolsonaro, nunca terei. Uhum. Tenho raiva de quem tem. Saca? Tipo, e pra mim, como alguém que mora no centro... Eu saí ontem pra fazer compra pra minha tia, um pouco antes, umas horas antes de acontecer o atentado. E, cara, o Parque Alfield tava lotado. Eu vi algumas quadras de distância o coordenador do ensino médio da academia, que foi meu professor de história, olhando de longe, eu parei pra conversar com ele, tipo, você veio pra ver o show sem querer fazer parte do fã-clube, né? E ele falou, porque isso daqui é uma loucura. Teve uma hora que eu tava voltando pra casa e tinha pessoas subindo a Rio Branco, balançando bandeira e gritando, E eu tô tipo, caralho, o que tá acontecendo? Ah, eu não faço ideia, eu sou péssimo pra fazer esse tipo de estimativa, mas muita gente, e muito bizarro a quantidade de gente, e foi uma coisa que eu falei que era tipo, eu não quero dizer que eu não gosto de todos os eleitores do Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem muitos eleitores que estão... ali porque ele é um dos poucos candidatos que fala sobre soluções mais imediatas para os problemas deles, então é do tipo... Tipo assim, o lance do Bolsonaro é o seguinte, ele tá falando que a população quer ouvir, sim, entendeu? Então a gente tem que entender que nem todo sim, mundo que aceita sim, isso. Sim, sim, mas ainda tem a corja do exército dele que tá ali porque ele é um homofóbico, ele é um racista, ele é um machista, ele é um apologista da ditadura... Esse pessoal é o exército de babuínos dele, que vão ver o grande babuíno rei ficar dando tapa na bunda sem pelo dele em rede nacional, que o pessoal, os babuínos de Juiz de Fora dele vieram ver ele pessoalmente. E foi uma loucura. E aí é muito bizarro que algumas horas... Isso foi algumas horas antes. Aí eu voltei pra casa. O Luan passou lá em casa porque eu ia encontrar com a Amanda de noite. E ele tava com a barraca dela. Então ele foi lá deixar a barraca da Amanda. E aí minha tia perguntou, ah, você não quer entrar comigo alguma coisa? Ele falou, não, eu tenho um compromisso agora. Eu falei, ah, você vai no comício do Bolsonaro? Ele falou, mas nem fudendo. E aí a gente riu e o Luan foi embora. Sim. Deu, sei lá, uns 10 minutos, eu recebi uma mensagem, Bolsonaro foi esfaqueado. Eu falei, tipo, caralho, você tá de sacanagem. Você tá de sacanagem comigo. E aí a Amanda mandou um link do G1. Uhum. E eu falei, tipo, caralho. Esse filho da puta foi esfaqueado a menos de 1 quilômetro da minha casa. E aí, tipo, se ele tivesse sido esfaqueado em qualquer outro lugar do mundo, eu ia falar, tipo, foda-se, sabe? Sim. Espero que morra. Porque, francamente, foda-se, sabe? E eu mesmo, se qualquer outro presidencial fosse esfaqueado, eu ia falar, foda-se, eu não ligo. Eu não tenho nenhum cavalo muito forte nessa corrida pra me importar. Eu sou fortemente contra o Bolsonaro e contra o Alckmin, mas eu não tenho ninguém que eu tô muito a favor, então, tipo, foda-se. Mas, como foi tão perto da minha casa, tipo, o que que tá acontecendo? E aí eu comecei, aí eu entrei em discussão com pessoas, tipo, ah, não, porque... Porque o que eu falei, tipo, foi um imbecil que fez isso porque ele não fez o trabalho direito. Porque a única coisa que esse imbecil fez foi dar mais voto pro Bolsonaro, porque ele vai sair dessa como um herói, um mártir, que vai falar, se eu tivesse uma arma, eu teria me defendido. Porque nem pra dar um tiro, porque tipo, se ele desse um tiro, tipo, ok. Sim. Sabe, eu não posso usar o argumento a favor de transformar a legalização da arma em algo mais fácil. É, gente... Minha mãe me ensinou uma frase que é tipo, se você vai fazer merda, faz bem feito ou nem faz. Sabe, tipo, se você vai fazer merda, que ninguém descubra. E se alguém descobrir, admite. Então, tipo, não, sabe... Eu entendo que se você... Tem um amigo meu, eu lembrei disso, que ele falou, ele é um amigo meu, não vou falar o nome dele, tá? Que ele é muito cretino com as mulheres. Uhum. Eu acho uma sacanagem, mas ele tem uma fama com as mulheres, sabe? Eu acho... Mas ele fala o seguinte, que ele, se ele fizer merda, ele nega até a morte, sabe? Teve um dia que ele tava saindo com 3 meninas. Uau! Sério, ele tava saindo com 3 meninas. E as meninas, eu não sei se conta essa porra no podcast, mas enfim, as meninas descobriram, se juntaram e foram na casa dele, bateram a campainha. Elas falaram com ele, ele negou e fechou a porta e acabou. Eu falei, cara, como assim? Aí agora sua mãe falou, né, ou você. É, não, minha mãe sempre foi, tipo, admite, sabe? Admite, ele é o contrário, ele nega até a morte. Admite e segue em frente. Sabe? E ela, tipo, porra, eu entendo que se você é a pessoa que tá ali no meio... das pessoas festejando a existência daquela criatura. Você vai estar nervoso porque você tava fazendo merda. Todo mundo que já fez... Cara, eu nunca tentei matar ninguém. Mas eu, toda vez que eu fiz algo que eu não deveria fazer, eu ficava muito nervoso. Então imagina quando você vai tentar matar alguém. Não, eu entendo que você tava nervoso. Mas, porra, espera... Sei lá, pelo menos o peito dele tá numa área acessível pra sua mão. Porque, pô, você dá uma... Ah. E aí começaram as teorias da conspiração e as discussões, tipo, ah, não, porque não pode falar que queria que ele tivesse... Não, eu vou aqui dar o... I will take a stand with pride, como diria Hamilton pro Burr fazer, tipo, espero que ele gostaria que ele morresse, saca? Tipo, eu não vou aqui ficar fingindo, fazendo... dizendo que eu defendendo o fascistazinho. Como diria Ciro Gomes, projetinho de Hitler latino-americano, sabe? Eu não vou ficar aqui falando, ah, não, coitadinho, porque ele também é um ser humano, ele é pai de família. Sim, é pai de família, pai de uma péssima família, tão ruim quanto ele. Então, que tivesse, sabe, que tivesse enfiado essa faca no pescoço dele e fizesse direito. Realmente é complicado. Sabe, não tô em nenhum momento falando, tipo, o cara que esfaqueou ele não deve ser preso. Não, deve ser preso, deve ser julgado como o crime que ele cometeu. Mas, tivesse feito direito. Pode crer. Porque a única coisa que ele fez foi dar mais voto pra esse desgraçado. É, a grande consequência é essa. Eu não vou nem alimentar nenhum tipo de teoria da conspiração, porque... Tipo assim, apesar de gostar, eu gosto muito de teorias da conspiração. Homem na Lua, não sei, mas assim, é assim, a gente tem que ver o seguinte, consequências diretas. Ele sofreu um atentado, tá vivo, né? Tá sobreviveu vivo. E tal, vai sair por cima uhum. como um herói. Não sei, Marte, acho que Marte ele quando morre, né? É. Ele seria como um sobrevivente, uhum. né? E, assim, isso pode mudar as eleições. Você falou de fascista, eu achei, sabe, nada a ver, mas... Tá estudando com a Cláudia, a gente sabe a história dos conceitos? Uhum. Que a gente não deve usar um conceito que foi criado numa época para tal coisa para algo contemporâneo, né? Uhum. Nosso e tal. Mas nada a ver, só para lembrar uhum. disso. Que em relação a coronelismo, uhum. sabe? Que tipo, foi algo da República. Então, uhum. Mas enfim, voltando ao assunto. Eu acho, tipo assim, achar algo muito complicado porque, assim... É, qualquer presidenciável pode sofrer um tipo de ataque? Uhum. Não sei. Por quê? Porque assim, quem pensa a galera que tá concorrendo agora? Cara, acho que esses caras podem andar ali na rua tranquilão, uhum. sem problema nenhum. Só que ele é uma figura muito complicada, né, cara? Porque ele tem um número de seguidores que é considerável. Não uhum. adianta não falar que ele é. Que ele é famoso, velho. Uhum. Ele pode ganhar essa porra. Eu tava conversando uhum. com uns amigos assim, que a gente corre o risco de ter um Alckmin versus sim, Bolsonaro. Sim, sim, que é o pior cenário possível. É o pior cenário possível, que você fala sabe, assim, meu Deus, e aí? Eu sou, eu não quero, e aí eu tenho que me colocar como homem, branco, hétero, lá, lá, lá, lá, lá, classe média, todas essas coisas, uhum. e dizer... Eu acho que, pra mim, o Alckmin me assusta mais do que o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é muito imbecil pra ser um problema tão sério. O Alckmin pode fazer merdas em níveis muito maiores porque ele sabe o que ele tá fazendo. Exatamente. Sabe, tipo, uma das coisas que o Alckmin falou numa entrevista foi do tipo, ah, porque como os gastos de educação estão, entre aspas, estão muito altos. E a ideia dele é cobrar pra pós-graduação porque, tipo, como assim a gente não cobra pela pós-graduação? Sabe, ele é a pessoa que lançou sei lá quantos mil reais de gás lacrimejante em protestos de professores. É. Então, como alguém que faz história, que quer fazer um mestrado e quer ser professor, o Alckmin é o meu maior pesadelo. Assim como eu entendo que várias pessoas de minorias, sejam elas negras, sejam elas LGBT, sejam elas mulheres, têm medo do Bolsonaro pelo que ele representa, eu tenho medo do Alckmin porque o meu futuro vai estar fodido. Eu ainda acho que o Bolsonaro tem uma chance de ser meio Trump e ser só essa figura babuínica de ficar lá e esse ser um imbecil que vai nos representar por 4 anos. Sim. O Alckmin é perigoso. Ele é perigoso e a gente sabe... Que... Não dizendo que o Bolsonaro não é perigoso, ele é perigoso. Todo esse lance dele querer que aumente as armas de fogo Tem que ver se ele vai conseguir. Então, né? eu acho muito mais difícil ele conseguir liberar que armas de fogo se tornem uma coisa normal do que o Alckmin transformar pós-graduação em universidade pública em algo pago. É muito mais plausível o Alckmin conseguir isso do que o Bolsonaro conseguir as esdrúxulidades dele. É, porque a gente pode parar pra pensar entre os dois, eu acho que o Alckmin tem mais governabilidade sim. do que o Bolsonaro. Sim, porque se você vai parar pra pensar no que o Bolsonaro fez nos tempos dele como deputado e o que o Alckmin fez como governador de São Paulo, essas coisas todas, o Alckmin tem um histórico de fazer coisas. Sim. Uma coisa que o Bolsonaro nunca fez. Foi ser você. Não, é. O Bolsonaro não faz, nunca fez nada. Ele é só uma figura que tá ali mamando do serviço público pra ele e pra família dele. Uhum. O Alckmin, ele fez coisas boas? Não. Mas fez. O que é um problema. Exatamente. Porque ele dá mais parte dele. Parando pra pensar, a gente tava fazendo uma análise sobre essas conjunturas e a gente foi até na aula da Cláudia. Aí a gente identificou que Não é um fenômeno singular. Essa onda, vamos chamar de onda conservadora, uhum. ela tá em todo mundo. Ela tá com uhum. todo mundo, né? Sim, no semestre, não lembro se foi passado ou retrasado, quando eu fiz República 3, teve um lançamento de um livro de uma moça que falava sobre isso, e uma das perguntas que ela fez foi sobre essa onda de conservadorismo que tem subido. E ela falou que isso é um movimento meio que cíclico, de que tem um período em que o conservadorismo sobe E aí depois a próxima geração vem e aí ela se coloca contra a geração anterior. Então vem um liberalismo e aí depois inverte. É. Então forma esse pêndulo que vai indo e voltando entre o conservadorismo e o liberalismo. E aí a gente tá na fase que o conservadorismo tá subindo. E tá subindo no mundo inteiro. Uhum. Apesar de que a gente lentamente tá tendo coisas igual... Ontem, a Índia descriminalizou relacionamentos LGBTs. É, foi uma grande vitória. Que desde a colonização deles era crime. Então, sabe, eu tenho uma conhecida que, que é bissexual, que tá fazendo intercâmbio lá, que ela publicou no Twitter, no Instagram, não sei, que ela tava chorando de felicidade com essa notícia. Então, então tem partes que estão andando pra frente e tem as partes que estão... andando pra trás, então... É, você tem que... Sabe, pra mim, eu acho muito estranho a pessoa que vai falar eu sou um conservador. Você sabe o significado da palavra conservador? Exatamente. Sabe, tá na raiz, no que a gente tá falando de etimologia. Tá na palavra o que conservador significa, que é conservar o que é... Tipo, não, acabei de falar, põe fogo no passado. Vamos seguir em frente, pra frente, vamos pra frente, gente. Vamos ser um pouco mais positivistas. Não vamos ser 100% positivistas, mas vamos colocar... 5%, assim, um pouquinho, uma pitada de positivismo. Progresso, um pouquinho de progresso. É, um pouco de ordem, um pouco de progresso, porque tá faltando. Mas é. É muito complicado, assim, a gente. Muitos. Queria que a Amanda estivesse aqui, porque ela entende bem. Ela entende bastante. Ela é uma das pessoas que eu tenho conversado mais sobre política, porque ela é uma das pessoas que eu conheço que mais entende. Uhum. Então, queria que ela estivesse aqui, é uma pena que a. Ela tava meio gripada ontem e a gente ficar na rua até 4 horas da manhã no frio provavelmente não ajudou. Então ela falou hoje que ela tava muito mal. E ela tem um aniversário pra esse final de semana, então ela tava com medo de, ah, porra, não vou poder ir na piscina porque eu vou estar gripada. Então, tipo, então eu entendo, é uma pena. É. Mas... Ah, política, mas, né? Que coisa, a gente falou de política. Não, mas tem muita coisa pra você... Não, tem, pensar, tem. Né? Sim, sabe... A gente tava... Tem candidatos que... E muitas pessoas que defendem um Estado mínimo, o Estado não tem que intervir, etc. Uhum. Tal, blá, blá, blá. E a gente conversando na aula da Cláudia de novo. Parabéns, Cláudia, você é um ótimo professor. Gosto muito de você. E... Gostei muito da Cláudia quando tive aula com ela. Pô, ela é muito tranquila e ela manja muito, cara. Sim. Sabe, o professor fala e você fica assim, cara, tô prestando atenção em você. Aí a Cláudia falando assim que o momento do Brasil, que o Brasil foi mais, que teve o Estado mínimo, foi na República, né? E ela comentando assim, que tipo assim, a... Ela separou assim, acho que o 18 foi um momento. Deixa eu até ver aqui que eu anotei, porque eu não quero falar besteira, porque nós estamos aqui na condição de historiadores. Deixa eu ver aqui. Ela foi separando as mudanças, né? Então ela fala que o século 18 foi um século dos direitos civis, o 19 dos direitos políticos, né? As mulheres começaram a votar, um monte de coisa. E o 20, né, foi o dos direitos sociais. E ela fala que quanto mais você apequenar, diminuir o Estado, você vai aumentar alguns direitos, mas vai diminuir outros. São os sociais que você diminui, né? E ela falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, que regimes autoritários, eles normalmente aumentam os direitos sociais, porque você tem uma diminuição... no seu direito político e no seu direito civil, né? E aumenta nos direitos sociais. Por isso que tem muitas pessoas que falam, naquela época que era boa. Sim. É uma coisa que, tipo, pra quem não tava ativamente lutando contra a ditadura... Igual, eu não sei se eu já falei isso aqui no podcast, mas eu já conversei com alguns parentes meus, tipo, minha mãe e algumas tias, sobre como foi a ditadura pra elas... E pra elas foi super tranquilo, porque tipo, meu avô trabalhava no Banco do Brasil, então ele tinha um monte de amigo militar. Sabe, tipo, então pra ela foi só uma época que ela se sentiu segura, foi uma época que teve um crescimento econômico no Brasil, então pra ela a ditadura não afetou tanto. Então por isso que tem pessoas que... E assim, em nenhum momento elas estão defendendo a ditadura, elas entendem que foi uma merda, mas pra elas vivendo aquele momento, não foi tão relevante assim. Ainda mais minha mãe, ela, a ditadura começou em 64, minha mãe é de 65, então minha mãe pegou muito pouco a ditadura. A minha tia mais velha, que ela é de, a irmã da minha mãe, não é a minha tia Matilde, eu nunca... Posso conversar com ela depois sobre isso. Seria interessante, porque ela trabalhava em escola naquela época, enfim. A minha tia, ela é uns 20 anos mais velha que a minha mãe. Então, ela já estava na faculdade. Ela fez faculdade durante a ditadura. Okay. Apesar de que ela fez psicologia, então, né, tipo, a gente precisa mandar um infiltrado para ver como que estão esses psicólogos. Uhum. Mas, sabe, tipo, foi tranquilo para elas no geral. É, porque, assim... Porque, de novo, somos brancos, somos de classe média... Então é fácil. Ou pessoas que moraram no interior, né? Na época. Meu pai estava no interior, né? Então, assim, não foi tão forte como nas grandes cidades. A gente estava aqui de fora de onde saiu um dos. Né? Foi um dos batalhões, então, né? É, juiz de fora, né? A gente tem que esfaquear uns fascistas pra balancear o que tá acontecendo, a história dessa cidade, a Manchester Mineira. É isso aí, filho. Vamos ver o que vai acontecer nessas eleições. Não sei realmente o que vai acontecer. Velho. Será? Quantos dos 20 ouvintes nossos a gente vai perder porque a gente falou mal do Bolsonaro? Não sei, espero que nenhum. Eu espero que nenhum. Mas assim, tchau. Tchau. Quer saber? Tchau. Eu não ligo. Não seja tão malvado com as pessoas. Não, de novo, se você é uma pessoa que tá no Bolsonaro porque você quer que tenha arma legalizada porque... filho gay é falta de porrada, eu quero que você esteja bem longe daqui, sabe? Tchau. Eu não quero você ouvindo o que eu tenho a dizer. Tem que acreditar na redenção da pessoa. A pessoa pode se redimir, ela pode ouvir. Depois do que você falou, ela não vai. Mas não. Esse é um bloco de política, né? Esse é um bloco de política. Então vamos falar de uma coisa muito similar com política que se chama Kingdom Hearts. Eu terminei com o primeiro Kingdom Hearts. Eu gostei bastante de Kingdom Hearts. É muito fácil as pessoas zoarem Kingdom Hearts hoje em dia. E assim, ele não é nem de longe um jogo perfeito. Ele tem umas partes que são muito chatas. Você vai ficar muito triste em saber isso, mas o mundo de Pequena Sereia é o mundo mais chato daquele jogo. Olha, puta que me pariu, que mundo infernal. Sabe, tipo, o mundo do Tarzan e da Pequena Sereia são os mundos mais chatos. Mas eu acho que ele é um jogo que envelheceu muito bem. O combate dele ainda é bem divertido. Graficamente ele é lindo. Sim. A história dele é bizarra, mas... mas eu gosto... eu tenho aqui uma declaração polêmica que é... Kingdom Hearts seria melhor sem os mundos da Disney. O que acontece? Não, Chanda... Ok, deixa eu dar um pequeno resumo de como Kingdom Hearts funciona. Você começa jogando com o Sora, que é esse menino que usa muitos zippers, como todos os personagens originais de Kingdom Hearts. E você tá numa ilha com o Rico e a Kairi, que são seus dois melhores amigos, vocês querem sair da ilha e não sei o quê. E de repente aparece uma porta mágica numa caverna que tem na ilha onde vocês moram. E aí dessa porta começam a sair monstros que são os Heartless. E aí eles são meio que cuspidos pra fora do mundo deles, eles são separados, o Sora ele ganha a Keyblade, que é aquela chave gigante. Mas que... Mas o que é Blade? Tem uma lâmina? Não. Então o que é Blade? Não sei. Assim, tem pessoas que odeiam a Keyblade por causa disso. Eu acho a Keyblade, principalmente a Keyblade default clássica, eu acho ela muito bonita. Tem pessoas que não gostam porque ela não é uma lâmina. Tem gente que não gosta. Por que eu tô colocando plural em gente? Enfim. Tem gente que não gosta porque quando você vai fechar as fechaduras com a Keyblade, o Sora não coloca a Keyblade na fechadura e vira, sai um raio da ponta da Keyblade e fecha as fechaduras. Então tem pessoas que não gostam por causa disso. Apesar de eu entendo que fazer essa animação é muito difícil. Mas aí o Sora cai num mundo que chama Traverse Town, que é meio que um mundo onde as pessoas sem mundo vão parar. Então, todos os personagens... Porque Kingdom Hearts tem essa coisa de misturar Final Fantasy com Disney. Então, todos os personagens... A maior parte dos personagens de Final Fantasy vão cair em Traverse Town, porque o mundo deles desapareceu. E aí tem alguns personagens da Disney lá em Traverse Town também. Tem, por exemplo, os sobrinhos do Pato Donald, que eu nunca lembro o nome. O Zezinho, o Luizinho e o outrozinho, que eu não lembro. Luizinho. Qual personagem você gosta de mais? Oi? Qual personagem você gosta de mais? Mais. Mais. De... Em qual contexto, assim, da Disney toda? Do, porque, por exemplo, dos três principais de Kingdom Hearts, que é o Sora, o Donald e o Pateta, eu adoro Pateta. Gosto muito do Donald. É muito difícil escolher entre os dois. Porque eu gosto muito do Pato Pistola, que é o Donald, mas o Pateta é o seu amigo, sabe? O Pateta é o seu amigo que você vai desabafar sobre os seus problemas. Você sabe quem é o Pateta? É Goofy. Goofy. É. Não, e os dois são muito bons, os dois são muito legais no jogo, mas o meu problema é que quando você sai de Traverse Town, aí você vai visitar os mundos da Disney, deixa eu ver se consigo lembrar aqui quais tem. Tem Alice, tem Hércules, tem Tarzan, tem Pequena Sereia, tem a Baleia do Pinóquio. A Baleia do Pinóquio? Tem o Navio do Capitão Gancho. Tem tem o Mundo de Halloween. Halloween. Ah, eu sempre esqueço. Cara, eu sempre esqueço. Tem Halloween Town, então, que é de Nightmare Before Christmas. É isso. A Nightmare Before Christmas. Tá faltando algum mundo da Disney? Jack. Jack the Skeleton. É. Que aparentemente, eu não sei se é verdade, eu ouvi falar que esse filme é muito popular no Japão. É, sim, é muito famoso. É, que não é. No Ocidente, no geral, ele não é um filme tão popular. E aí, como é um jogo feito pela Square Enix, ele provavelmente só. Se ele fosse feito por um estúdio ocidental, o mundo de Halloween Town provavelmente não estaria lá. Ah, perfeito. Tanto que ele é o meu mundo favorito, porque eu gosto muito daquele filme. E também porque. Eu gosto muito do visual daquele filme, porque eu gosto muito de stop motion e eu gosto muito daquele visual gótico meio Tim Burton, apesar do Tim Burton não dirigir o filme, quem dirige o filme é o Henry Selick, que é um ótimo diretor de stop motion. Mas o mundo de Nightmare Before Christmas, ele é provavelmente o mundo que a história... Tá, porque qual é o meu problema com os mundos da Disney em Kingdom Hearts? Eles tentam contar uma versão resumida do filme... Em o que deve ser, sei lá, 10 minutos de cutscene. Então é uma versão mega corrida, mega apressada, que não tem tempo pra você mostrar os personagens direito. Isso acaba sendo meio que uma enrolação. Então, por exemplo, o mundo de Nightmare Before Christmas, ele tem uma coisa que é tipo, o cientista lá da cidade que cria a Sally, ele tá querendo criar um coração para os Heartless. Sim. Então, ele é um mundo que a história que você encontra lá dentro, ela se mistura com a história maior de Kingdom Hearts. Ah, sim. E tem todo detalhe que, tipo, o Sora, o Pateta e o Donald recebem um design novo pro mundo, que é uma coisa que só acontece, que eu me lembro no 1, ele só acontece também no Pequena Sereia, porque eles são debaixo d'água. Então, eles têm um redesign. Eu gosto muito do Pateta Tartaruga. O Pateta Sabe Tartaruga. Sabe quem é a Pequena Sereia? Sereia? Pequena Sereia. Aí era Pequena Sereia. Isso. Em português, né? A gente chama de Pequena Sereia. Como se diz Organization 13 em português? Organização 13? Organização 13. Ah. Mas não, aí tem essa coisa que é a história do Kingdom Hearts, que é o Sora indo atrás do Riku e da Kairi. Que é um anime. Sabe? É história de anime. É do tipo, tem o Sora, que é esse garoto bom e de coração puro, que ele quer o que é melhor pros amigos dele. E aí tem o Riku, que é o rival dele, e o Riku começa a andar no caminho das trevas. E aí eles estão os dois querendo achar a Kairi, porque a Kairi tá desaparecida, e a Kairi ela perdeu o coração dela, que é todo o lance de Kingdom Hearts, que as pessoas estão perdendo o coração. E aí coração, tem algo... coração? O órgão? Não, não é o órgão coração, é o coração no sentido mais metafórico, filosófico, metafísico. E aí o Riku, ele é dominado pelo Ansem, que é essa figura do mal, e aí vai ficando mais complicado, porque aí no primeiro ainda não tem, aí vai começar a ter, aí no Chain of Memories já tem a Organização 13, eles começam a introduzir o conceito de nobodies, que são as pessoas que perdem o coração, eu não sei ainda, não lembro, porque aí vai ficando cada vez mais complicado. Exatamente, é muito complicado. Mas assim, eu joguei o 1, eu gostei do 1, eu assisti as cutscenes do Chain of Memories, eu achei meio... porque aí no Chain of Memories tem todo um lance que tem uma menina que tem o poder de alterar as memórias das pessoas, então ela vai alterando a memória do Sora. Enquanto isso, o Riku tá tentando entender o que tá acontecendo com ele. E tem a coisa mais... Lutou com Darkness. É, e ele enfrentando as trevas e ele aceitando as trevas como parte dele. Tipo, então, de novo, muito anime. Sim, sim. Tem muitas pessoas que comparam o Naruto com o Kingdom Hearts, com o lance do Sora ser o Naruto e o Rico ser o Sasuke. Então, tem essa coisa mega anímica do tipo. E existe luz no coração de todo mundo, mas também existe as trevas, porque onde tem luz tem trevas. Então, sabe, essa coisa bem, bem, bem clichêzona. Mas eu gosto, sabe, tipo, eu gosto muito do Sora, ele não é, eu não acho ele irritante, eu acho que ele é aquela criança que, aquele pré-adolescente, na verdade, que ele acha que existe bom em todo mundo, e ele acredita em todo mundo, mas ele não enche o saco. Então eu tô animado em continuar essa jornada maluca que tem ainda 500 mil jogos pela frente, que eu tô jogando na conta da PSN do meu irmão, porque ele comprou todos no PlayStation 4. Então eu tô. Mas jogando. O André também gosta. Meu irmão gosta, mas eu não acho que ele tá ali tanto pela história quanto ele tá pelo jogo. Porque a jogabilidade é muito legal. Sim. A forma como eles implementaram essa mecânica de um combate de ação menos que não é tão em turno. Pelo menos pra mim funciona muito bem. De novo, tem problemas de design. O mundo do Tarzan, ele é muito chato, porque você tem que visitar umas áreas sem ninguém te avisar exatamente que você tem que visitar. Então é mega arbitrário. Então você fica passeando pelo mundo. E aí E aí, como ele é um jogo de PlayStation 2, no início do PlayStation 2, todo o cenário é meio que só um cubo com alguns pedaços de cenário. Sim. Que vão. Vai dando um respawn de Heartless infinitamente, então você só tem que seguir em frente, porque se você for enfrentar todos os inimigos, vai ser um inferno. Sim. Então é muito chato você ficar você tendo que andar sem saber pra onde você tem que ir, com 500 mil Heartless aparecendo em todo o cenário, é um saco. O mundo da Ariel tem um momento que você tem que estar com a Ariel na sua parte, pro Sebastião poder apertar um botão atrás de um navio que ninguém te avisa que você tem que estar com a Ariel. Então, de novo, mega arbitrário, uma decisão muito imbecil. A Úrsula é o chefe mais chato daquele jogo. E ela tem duas. Você luta com ela duas vezes, é um inferno. Tu tem o Ariel aí pra mim, não? No seu. Tenho. Então, mas é porque... tem que baixar em japonês. Ok, em japonês eu não tenho. Acho que é muito específico. Eu posso procurar. Porque o que acontece? E aí eu joguei Kingdom Hearts. E o Kingdom Hearts, ele faz uma coisa muito interessante, que ele traz muitos dos atores originais dos filmes lá dos anos 40, 50, pro jogo. Maneiro. E aí isso me fez fazer... Eu quero fazer uma maratona dos filmes da Disney. Tá, mas... Então eu baixei todas as animações principais da Disney, do Branca de Neve de 1937 até Moana do ano passado. Cara, se eu não me engano... Eu não lembro se é um livro da. Nesse livro do Seth Sam que ele fala de algumas animações da Disney. E aí, deixa eu pegar aqui a lista, porque eu falei, se eu vou ver todos os filmes da Disney, posso ver também todos os filmes da Pixar. Até porque eu tenho um box Blu-ray da Pixar, então é ainda mais fácil pra mim. Uhum. Aí se eu vou colocar as coisas da Pixar, por que eu não coloco também os filmes do Estúdio Ghibli? Porque os filmes do Estúdio Ghibli. Aí, pô, eu posso colocar umas coisas. Eu posso colocar as coisas do Estúdio Laika, que é um estúdio que faz stop motion. Que é onde o Henry Selick, que fez o Nightmare Before Christmas, ele trabalha atualmente. Ele fez Coraline, ele fez Box Trolls. Tá. Aí eu posso colocar também os filmes da DreamWorks, por que não? Quantos filmes? E aí eu posso também colocar os filmes do Satoshi Kon, que eu nunca vi. Aí atualmente minha lista... Bota também do Akira. Minha lista atualmente tem 121 filmes. Você é louco, tio. 121 animações que vão da Pequena Sereia em 37. Tem os filmes do Pequena Sereia não, caralho. Que vai da Branca de Neve em 37 até o filme mais recente, que é Os Incríveis 2, que eu vi no cinema. Pode crer. Agora há pouco. Então, eu tenho... Um ano de filme. Sacanagem. Sim. E assim, se eu fosse uma pessoa mais inteligente, eu podia assistir todos esses filmes e escrever um gigantesco artigo historiográfico sobre a mudança da animação através do século 20. Mas eu não vou fazer isso porque eu sou idiota e preguiçoso. Eu acho que daria... Eu vou confiar em você esse trabalho. Vou confiar a você esse trabalho. Nossa, tô precisando falar português direito. Mas... Aí eu tô com esse projeto de assistir um monte de animação que eu ainda não comecei, porque toda vez que eu penso em começar, eu tô tipo, uau, e aí vão ter mais 120 filmes pra eu ver. Pô, falando em animação, a Netflix fez um... Tem uma animação da Netflix que é tipo assim... Tão pegando aqui essa estética aqui do nosso menino... Peraí, tem que lembrar do... Caraca, peraí, eu esqueci o nome dele, meu Deus. Ele é importante, eu não posso esquecer o nome dele. O maluco do Kimi no Nawa. Makoto Shinkai. Makoto Shinkai. É. Fizeram um filme, tipo, estilo Makoto Shinkai, só que não é Makoto Shinkai. Mas entrou uma série que é produzida pelo... Entrou alguma coisa nova do Makoto Shinkai mas lá também. Ele, entendeu? Tipo uh-huh. assim, vamos pegar essa estética aqui, vamos... Um bite pé, assim, sei lá, quatro pessoas, histórias diferentes, sei lá. Aí tem essa, não sei se você viu. Eu vi que colocaram lá, eu não assisti ainda. Mas, uma das coisas que eu quero... Pera, deixa eu abrir a... O problema do aplicativo do Google Drive é que ele não deixa você abrir mais de um documento ao mesmo tempo. Então eu tenho que ficar trocando os documentos. Sabe, bem rápido. Porque uma coisa que... Eu acho que você já assistiu, mas eu não lembro. Porque eu acho que você comentou isso, mas eu não tenho certeza. Eu, domingo, comecei a assistir uma série que tem Netflix, que é Brooklyn Nine-Nine. Você assistiu? Eu achei que você tinha comentado que você tava assistindo. Não, parece que eu não assisti ainda. Qual série de comédia que você começou a ver, então? Era essa sim. Tem o Terry Crew, né? Sim. É essa mesmo. É bom? Sim, eu vou esperar você voltar pra gente conversar, porque isso tá estranho e não vai sair bem no podcast. Tá, mas ninguém vai estar te ouvindo. Vai aparecer um episódio que eu coloquei só o meu áudio de novo, que eu devo parecer um maluco. Mas então, Brooklyn Nine-Nine é uma série de comédia que se passa em Brooklyn, que acompanha o 99ª delegacia, 99º esquadrão policial. Eu não sei exatamente o que eles são. Eu não sei se eles são uma delegacia ou um esquadrão. Enfim, mas você acompanha o grupo... Eu acho que é o Esquadrão 99 de Brooklyn. E é uma ótima série de comédia. É, muito engraçado. Eu comecei a assistir domingo, eu terminei a primeira temporada ontem. Caraca, você maratonou legal então. Sim, porque como os episódios têm 20 minutos e eles são muito leves, é muito rápido, é muito fácil você consumir tipo 3 episódios de uma vez só. Então foi muito rápido, terminou assim. Cara, todos os personagens são muito legais. É uma série muito interessante em questão de representatividade, porque tem 3 personagens brancos, 2 personagens latinos, 2 personagens negros. Os 2 personagens de maior patente são os negros, as 2 personagens latinas são mulheres. O Capitão Holt, que é o melhor personagem, ele é gay. Sim. E ele é abertamente gay, que é muito interessante. Eles comentam um pouco sobre sobre como que ele sofreu preconceito por ser um homem negro gay na polícia de Nova York nos anos 70. Mas em nenhum momento a característica mais importante dele é ser gay. A característica mais importante dele é que ele não demonstra emoções. Sim. Então tem cenas fantásticas. Eu não sei se você viu, mas eu gravei um stories que é uma cena que o Boyle passa em cima do pé dele com um carrinho elétrico. Uhum. E ele falando, tipo, ele acabou de passar em cima do meu pé. Ah, eu vi. Eu estou em tremenda dor. E é muito bom. Tem um episódio que ele tá no telefone do celular com alguém falando, essa com certeza foi a história mais engraçada que eu já ouvi na minha vida. É fantástico a forma como ele simplesmente não demonstra nada e todos os personagens... E não é uma coisa que é tipo o Sheldon, que as pessoas... Ninguém fala que o Sheldon, o quão insuportável o Sheldon é. É uma coisa que é tipo... O Jake tá toda hora do tipo... Eu não consigo te ler, eu não te entendo. Uhum. Sabe? O Terry Crews é só o Terry Crews ali, sendo o Terry Crews, e é fantástico. Eu gosto muito do Terry. Ele é Eu gosto muito de todo mundo ali, sabe? Eu gosto muito da Rosa também. A Rosa é muito engraçada. O jeito dela tá sempre bolada com tudo. E ela, aquele maluco que conseguiu sair com ela? O menorzinho lá? O Boyle na primeira temporada, não. Não sei o que acontece mais pra frente. É que ele gosta dela, ele é meio assim dela e tal. Sim. Mas, então, você não chegou mais pra frente da temporada? Não, né? Assisti pouco, mas eu gostei, uhum. Gostei bastante. Eu acho legal quando descobrem que o cara que ele é gay, né? Uhum. E aí corta pra uma cena que tem colado no mural, na parede dele, tem escrito, tem um pedaço de jornal com a notícia de tipo, primeiro capitão gay, abertamente gay, da polícia de Nova York. É muito bom. Os flashbacks eu acho legal. Sim. Flashbacks, e eu tava com muito medo, porque um estilo de humor que é muito comum, que eu não gosto, que é o mockumentary, eu tinha medo de ser Se isso ser uma pegada meio The Office. Pode crer. Ou Parks and Recreation, que é de um dos criadores. É muito interessante porque essa série tem dois criadores, que eu não sei o nome agora de cabeça. Mas um deles fez Parks and Rec, que é uma série de comédia que muitas pessoas gostam, que foi da onde o Chris Pratt surgiu. Uhum. Eu não gosto porque é mockumentary, mas as pessoas gostam bastante. E um dos outros criadores criou The Good Place, que é uma das minhas séries favoritas. Então, eu tô gostando bastante, quero continuar vendo. Muito feliz que renovaram pra quinta temporada. Foi a Netflix? Não, a Netflix salvou Lucifer. A Amazon salvou The Expanse. E a NBC salvou Brooklyn Nine-Nine. Então eu tô muito feliz por continuar assistindo. E cara, o cancelamento dessa série foi provavelmente o maior marketing que a série recebeu, porque as pessoas começaram a falar dela e pedir pra ela não ser cancelada, e isso meio que trouxe ela à tona. Eu já conhecia ela, meu irmão me recomendou ela já tem mais de um ano, mas só agora que eu tava afim de assistir uma comédia rápida e eu comecei a assistir. Eu queria ter assistido mais pra comentar. Que eu assisti o primeiro episódio, mas eu assisti ele até cortado, porque tipo, eu terminei a primeira temporada de Brooklyn Nine-Nine e falei, vou ver. Porque quando eu fui assistir, eu tava entre começar a ver Brooklyn Nine-Nine e Desencanto, que é a nova série do Matt Groening. E aí, eu comecei a ver o episódio, mas quando eu tava no meio do episódio, eu recebi essa fantástica mensagem no WhatsApp, tipo, esfaquearam o Bolsonaro aqui em Juiz de Fora. Então, eu imediatamente parei o episódio, tipo, fiquei 5 horas na internet vendo as repercussões disso. E aí, depois, quando eu fui voltar pra ver o episódio, tipo, o que tava acontecendo? Eu não sei, tem um elfo e ele tá feliz, ele tá... E aí, eu tenho que ver mais Desencanto pra poder falar aqui. Ah, eu também, eu não assisti, não. Eu assisti um filme brasileiro. Você tem razão disso? Por causa da faculdade? Não. Não? Uau. Por causa... Tipo, o Léo. Léo Dodinho. Uhum. Ele gosta muito de cinema e a gente sempre estava conversando sobre cinema. E ele falava, não, porque o melhor cinema do mundo é o brasileiro, etc e tal. E ele me foi convencendo de algumas coisas. Aí eu falei, vou assistir uns filmes aí. E tem uma música do Chico Buarque que se chama Bye Bye Brasil. Uhum. E tem um filme que se chama Bye Bye Brasil, do Carlos Diegues. E, cara, é um filme bom, muito bom. É, se eu não me engano, ele é considerado um dos 100 melhores filmes brasileiros. Não sei se isso é um título, ó, mas da década de 70 ali, ele é de 79, finalzinho de 70, da década de 70, ele é um dos melhores filmes, assim, sabe? Eu achei muito legal. É um filme curto, 1h40. Tem o Fábio Júnior, sabe? Bem Brasil, mas ele não prejudica o filme. É, tem o falecido... Caraca, agora eu esqueci o nome dele. Oh, meu Deus, ele sempre tava no Oscar, cara. Porra, esquecer o nome dele é um pecado. Zé Wilker. Ah. Zé Wilker, uhum. Meu, né? Aí, assim, conta a história do... São três amigos lá, né? Que é a Salomé, que é a Beth Faria, o Lorde Cigano, que é o Zé Wilker, e o Andorinha, que é um cara que eu não sei o nome, eu não vi o nome dele, não sei. Não é um ator famoso, mas eu não procurei, né? My bad. E assim, eles são uma trupe de... como se fosse uma trupe circense. Uhum. E eles têm um caminhão que se chama Caravana Holiday. Holiday em inglês é escrito com R mesmo, né? Uhum. Holiday. E vai mostrando assim, eles correndo atrás da vida, sabe? Eles indo nos lugares, fazendo uns truques pra ganhar dinheiro e, assim, e tá na mesma época que eles estão fazendo a Transamazônica, então eles vão entrando nas áreas interioranas, onde as pessoas ainda estão, sabe, experienciando muitas coisas assim em relação à tecnologia, e eles chegam num lugar que tem a televisão. Uhum. Televisão fica na praça pra todo mundo assistir. E, por exemplo, naquela época, quando chegava uma trupe de circo, era uma atração. As uhum. pessoas paravam a vida para poder ver um espetáculo de um uhum. mágico, do um homem forte, não sei o que lá. E quando chega a televisão, tipo assim, foda-se isso, entendeu? Achei isso muito legal. De maneira que mostra a... Tipo assim, caraca, a gente tá vivendo uma situação muito complicada, as pessoas estão correndo atrás para arrumar dinheiro, etc e tal. É muito bonito, é curto, acho que 1h40 mais ou menos, mas assim, é um filme assim muito poderoso, sabe? Ele é muito potente. Ele não é aquele filme, como é que fala? Não é um filme estereotipado, sabe? Uhum. Tipo, filme brasileiro, isso é... É um filme que tem uma mensagem muito forte. Assim, as pessoas tendem a não gostar do cinema brasileiro, mas, assim, mas é um bom filme. É um filme foda. Eu vou até falar pra Amanda, acho que a Amanda vai gostar, com certeza. É, eu não tenho tanto amor pelo cinema brasileiro, assim, eu acabo... Também você não viu muita coisa, né? Ah. Parar pra pensar. Eu também não vi, eu confesso. É, igual... Eu não vi. Depois eu falo um pouco mais sobre isso. Deixa eu... Eu tava numa fase com muita dificuldade de assistir filmes, mas eu tô lentamente superando isso. Eu assisti Os Incríveis 2. Gostei. Muito parecido com o primeiro filme, mas ainda assim ele é muito bom. Eu acho que o fato dele ser 100% animação, porque, assim, a gente pode questionar o quanto que os filmes da Marvel são 90% animação e 10% live action, mas por ele ser um filme que não tem... nenhuma obrigação com a realidade, ele tem umas cenas de ação que são muito legais. Porque, tipo, a mulher elástica tá andando num cenário que é tão animado quanto ela, então a gente pode fazer umas cenas bem loucas, o que eu acho bem legal. Eu vi o filme que chama Mary Shelley, porque eu tô estudando ela, então é um filme que saiu ano passado, que é uma biografia dela. Eu não parei de pesquisar o quão acurado ele é. Eu sei que tem as coisas clássicas da vida da Mary Shelley, tipo, ela aprendeu a escrever o nome dela porque ela passava muito tempo no túmulo da mãe que morreu quando ela tinha 10 dias, que também chamava Mary, então foi assim que ela aprendeu a escrever o próprio nome. Ela escreveu Frankenstein numa aposta entre ela, o marido dela e o Lord Byron. Então essas batidas mais clássicas da vida da Mary Shelley estão ali, mas eu não sei dizer exatamente quanto que os detalhes são precisos e tal, mas é legal. Eu assisti Hereditary, que é um ótimo filme de terror que não tem jumpscare. Onde você assistiu? Eu baixei tudo isso. Não, mentira. Incríveis 2 eu vi no cinema, o resto eu baixei. Hereditary é muito interessante, que é do tipo... morre a avó dessa família e aí a mãe, ela não tem um contato... ela não tinha um contato muito bom com a própria mãe e aí ela falece... e aí coisas estranhas vão começando a acontecer com a família dela, meio que a partir depois da morte da mãe dela. Eu não quero dizer muito, porque ele é um filme interessante de você ver sem saber muita coisa, mas ele é um filme que tem um clima muito tenso, as atuações são muito boas, eu recomendo, eu acho. Ele é do mesmo estúdio que fez A Bruxa, você chegou a assistir A Bruxa? Assisti isso. Que é um outro filme de terror também, que não tem jumpscare, ele é todo construído na tensão. Então o Hereditário é um filme que eu recomendo bastante. Recomendado por uma amiga nossa, que eu não vou nomear aqui porque eu não sei se ela quer que essa parte da vida dela seja explícita pro mundo. Eu assisti Disobedience, que é um filme sobre uma moça que vivia numa comunidade muito ortodoxa de judeus em Londres. Ela acaba indo morar em Nova York, mas o pai dela, que era o rabino, morre, e ela volta e ela não é bem aceita porque ela é lésbica. Então é uma história meio que do drama dela tendo que lidar com essa sociedade, essa comunidade dela, e ela não sendo bem aceita, junto com o fato de que ela reencontra os dois melhores amigos dela, que era o Dovid, que pra mim, eu nunca vou esquecer o nome, porque parece que só alguém escreveu o Davi errado, porque tem um O no lugar do A. E eu não lembro o nome da outra moça, que foi a namorada dela, só que agora ela tá casada com o Dovid, e aí tem todo o drama, tipo, elas tinham alguma coisa, mas aí ela foi embora, e a outra moça, que eu esqueci o nome, ficou, e aí ela casou com o melhor amigo deles, e aí... Então, é uma história do romance das duas, enquanto é um drama sobre a relação de como que é ser também uma pessoa muito, muito ligada à comunidade religiosa, que proíbe você ser homossexual, mas você é homossexual, então... mas também, ao mesmo tempo, não é aquela tipo, olha como ser gay é triste, lá, lá, lá, lá, lá. Então, é um filme bem legal, é um filme de drama que eu gostei bastante. E eu vi A Ilha dos Cachorros, que é uma animação em stop motion do Wes Anderson. Wes Anderson, ele é um desses diretores meio indie que recebe muito dinheiro pra fazer filme. E aí ele é um filme legal, mas ele é um filme que tem algumas escolhas que não entendo direito, porque toda a história dele é que ele se passa no Japão. E aí no Japão, teoricamente, no mundo do filme, tem esse mito de que o Japão era dominado por um clã do mal, e aí chegou o jovem samurai lendário e matou esse imperador do mal, e aí ele trouxe também paz para os cachorros, que são o melhor amigo do homem, e aí um prefeito do mal, ele decide proibir os cachorros e mandar os cachorros para uma ilha que é só um grande lixão. E aí a história é sobre o sobrinho dele indo para a ilha salvar o cachorro dele. E aí a decisão de se passar no Japão é estranha para mim, porque me parece só um gimmick para mostrar, tipo, olha essa terra exótica do Oriente. Mas se bem que eles gostam de cachorro, animal, né? É, mas aí tem todo um lance que é do tipo, ah, esse cara, esse prefeito, ele faz parte da Yakuza, e aí ele tem uma tatuagem nas costas que é basicamente um gato naquele estilo de tatuagem de Yakuza. As falas em japonês não tem legenda, e eles falam assim no início do filme, tipo, as pessoas falam na língua nativa, a gente não traduziu, mas todos os latidos foram convertidos para inglês. Então os cachorros falam em inglês. Nossa, e aí os personagens humanos japoneses falam em japonês e não tem legenda. Então eu não faço ideia se eles estão falando japonês certo. Não sei. Pode ser. Assim, eu identifiquei palavras que eu sei que são palavras reais, então eu sei que pelo menos eles estão falando um simulacro de japonês. Eu não sei dizer de novo qual um japonês fala. Pô, cara. Mas é um filme divertido, é um filme que eu me questiono por que, que ele passa no Japão. O elenco de voz dele é muito bom, sabe? Tipo, tem 4 ou 5 cachorros, acho que são 5. O cachorro principal, ele é dublado pelo Bryan Cranston. Um deles é o Jeff Goldblum. Bom. Outro deles é o Bill Murray. Bom. E outro deles é o Edward Norton. Pô, que elenco, hein? Sim, e esse é o elenco meio normal do Wes Anderson. O Wes Anderson tem muito de chamar esses mesmos atores sempre. Então, tipo Tarantino, que tem a equipe. Ou Nolan também tem. Sim, sim. É, o Jeff Goldblum e o Bill Murray são dois atores recorrentes da filmografia do Wes Anderson. Pô, você falou dessa história, eu lembrei que eu mandei mensagem pra você esses dias falando que eu tinha umas ideias, do nada. Que eu sempre, né? Eu quero escrever um dia, escrever alguma coisa, né? E eu tive umas ideias assim do nada, no meio da aula, eu já anotei no papel. Só que eu não falei as ideias. Aham. Uh-huh. E o maneiro foi o seguinte, foi assim, foram só coisas assim, sabe, palavras, pum, pum, pum, e veio. Aí é, viagem no tempo, tem que se passar no Japão, viagem no tempo no Japão, viagem no tempo pra frente, tá? Não pra trás. Ah, ok. Pra um futuro viagem distópico. Pro futuro. E um lugar onde as pessoas são gatos, animais, tipo, só que ficam em pé, sabe? Aham. Então, furry. Tipo, furry. Assim. Ok. E eu não gosto de gato, hein? Nada, assim, tipo, eu não gosto de gato, mas... É por isso que o futuro é distópico, porque as pessoas talvez são gatos? Aí eu tava pensando... Aí eu já botei um papel, assim, já essas coisas. Porque eu gosto muito de trabalhar com shintoísmo, etc. Então, talvez saia alguma coisa. Eu tava pensando em tentar fazer em japonês. Por exemplo... Pra treinar a escrita, eu sempre escrevo no diário, tipo, as coisas assim. Uhum. Eu não sei se eu tenho a capacidade de fazer uma obra, meu Deus. Mas pode ser. Projetos são projetos. Uhum. Escrever, acho que é uma parada muito legal. Quando você faz uma história assim, é muito legal. Fazer contos quando era de ensino médio. Conto é mais curto. Sim. Mas eu queria fazer uma parada maneira. Assim, porra, fazer um... Quem é você pra fazer a parada RPG? Fez todo um trabalho maneiro e tal. É isso aí, gente. Come, o que a gente faz? Tô esquentando arroz. Então, eu quero, antes de terminar... Assista o Bye Bye Brasil. Antes de terminar... Por favor. Eu quero fazer o que a gente costuma fazer no começo do podcast, só que fazer agora no final, que é o desafio. Desafio... Porque, Pokémon. Sim, teve o desafio Pokémon, teve o desafio dos 10 jogos. Exato. O desafio desse episódio são 10 filmes. 10 filmes! Seu top 10 filmes. E eu já fiz isso antes porque eu sou um filho da puta. Top 10 filmes. Da não vida não precisa estar em ordem, sim. Na hora não tem, porque não tem. Rock 1. Rock 1, Rock 6. São ótimos filmes, cara. Uhum. A gente tem uma coisa assim. A gente, quando fala, são as pessoas, né? De desqualificar os brucutus. Mas, cara, os dois filmes do Rock são filmes profundos. Principalmente o 1 e o 6. O 6 é o Balboa, né? É, o Balboa. Porque não é só porrada, sabe? Tem todo Eu só vi o primeiro e ele é muito mais um filme de drama do que propriamente um filme de porrada. Se você quer ver porrada, você vai achar chato. Você vai achar lento, vai achar... Mas... Sim, igual... Eu baixei um monte de filme quando eu comprei o HD externo de 2 TB, porque tinha um espaço quase infinito. Eu baixei os 6 filmes do Rock, por exemplo. Baixei os 6 filmes do Rock, eu baixei todos os Missão Impossível, baixei todos os Identidade Bourne. Tem mais coisa, mas não lembro agora. Assim, minha indicação, meu Osusumi, eu tô com uma coisa, vou ter que. Todo programa tem que ensinar uma paradinha de japonês pra galera. Porque senão não tem que usar. Foca no top 10. Osusumi significa indicação. O meu Osusumi. Pra vocês. Rock 1, Rock 6. Calma que agora eu vou desenvolver, porque tem muita coisa. E Rock é algo que tem que ser homenageado. Uhum. Cara, esse você assiste. Aí se você gostar, você assiste um Rock 3 e um Rock 4. Uhum. Que é mais porrada. Porque o Rock 4 é no contexto da Guerra Fria, então ele contra o Dolph Lundgren, lá que ele é o... É nesse que o Apollo morre? É, nesse que o Apollo morre. E então é bom pra você ver, porque você tá vendo o Creed, tá vendo? Sim. E cara, quando ele voltou, quando ele fez o Rock Balboa, né, o Rock 6, foi assim, cara, o que, que o Stallone tá fazendo? Ele tá velho e ele quer fazer mais um Rock, todo mundo pensou que ia ser tipo, ah, ele vai fazer tipo um Rambo, sabe, um filme assim, pra ganhar dinheiro. Mas não, cara, ele é um filme foda, ele é realmente ele é um drama, e assim... É, eu só conheço o famoso discurso do Rock, que é fantástico. Aquele discurso é um puta discurso. Como alguém que é mega dramático e adora fazer uns discursos na minha cabeça, aquele discurso é assim, discurso top notch. Ele... Chef quis pra aquele discurso. Ele é assim, ele é uma obra-prima pra mim, porque... E você tá na merda, assiste um Rock, um Rock 6 aí que você vai ficar bom, cara. Na hora, ele é lindo, ele a trilha sonora, que é do Bill Conti, caraca, eu sei tudo do Rock, cara, meu Deus, é perfeito, ele pega assim, ele... O Rock, ele é da Filadélfia, né? A Filadélfia tem todo um lance com a independência dos Estados Unidos, né? Isso a gente sabe, né? Você... E, assim... ele filma uma Filadélfia, né, assim, suja, sabe, tudo, e aquele lance que o Rock, ele trabalha pra máfia, e ele tem esse lance que eu sou um Zé Ninguém, e a Adrian, ela é totalmente diferente, porque ela é toda tímida, e assim, ela acha que ela tem que ser bonita, etc e tal, e ele tem a chance de lutar com um maioral e no 1 não ganha, tá? Ele perde, se eu não me engano, nos pontos. Tá, você falou dois... Não, eu tenho que falar de Rock. Aí o Rock, por que ele é potente pra mim? O Stallone, ele escreveu Rock, assim, tipo... Tem até uma história interessante como ele escreveu Rock. Que, mano, ele foi escrever o não o filme todo, mas o discurso do filme e foi oferecer lá para uns caras lá. E eles falaram, beleza, a gente gostou, mas você não vai ser o Rock, vai ser um ator famoso e tal. E ele brigou e interpretou o Rock. E a história do Rock e a história do Stallone, elas andam juntas. Até o 6, porque o 6 ele foi famoso, e o Stallone também tava nessa caída, assim, indo pro ostracismo. Depois ele volta com Mercenários, né? Mas, cara, mas ele tá caindo de novo também. Sim, porque... mas é porque depois do Rock 6, aí ele teve... o Stallone voltou e Mercenários. Mas assim, anda muito. E é muito lindo. Assistam Rock, por favor. E assista o Creed, porque Creed é muito bom também. Creed também. Creed é muito legal. Foi uma surpresa agradável. E o 2 tá... Tá por aí. Tá pra chegar. Tá, foram dois. Rock 1 e Rock... Então, vamos fazer uma coisa. Eu falo... Vamos ficar intercalando? Pode ser. Então deixa eu falar meu nono, meu décimo e meu nono. Meu décimo, Vingadores 1. Vingadores 1 é ótimo. Eu acho que ele é um ótimo filme, eu acho que... igual, envelheceu mal, mas é bom. Eu não acho que envelheceu mal. Envelheceu mal pra caralho. Eu acho que ele continua... Eu acho que ele ainda tem um timing de comédia muito não, bom. Não tem. Você não vai rir. Eu não ri das piadas. Eu acho que a ação dele é muito legal. Eu gosto muito do Loki como antagonista. Eu gosto muito do Loki como personagem, mas ele é um bom antagonista. Eu acho que ele é uma base muito sólida pro que Guerra Infinita veio expandir depois, sabe? Tipo... Quando, em 2012, quando a gente viu Vingadores 1, a gente falou, cara, como que o Joss Whedon conseguiu colocar 6 protagonistas no filme? Sim, né? Que aí a gente vê agora os irmãos Russo fazendo isso pra, sei lá... Na verdade, eles não fazem isso pra 40 pessoas, porque o protagonista daquele filme é o Thanos, mas eles ainda conseguem equilibrar muito bem o filme sobre ser um filme sobre todos esses heróis e ser também um filme sobre o Thanos. Ah, então eu acho que ele é uma fundação muito forte pro que a Marvel, pro império que a Marvel foi construir como... Ele é um marco, ele é um filme que ele entrou pra história do cinema, isso eu tenho certeza. Sim. E o meu nono lugar é Star Wars The Last Jedi. Como meu Star Wars favorito, como uma das minhas franquias cinemáticas favoritas. Eu acho que ele subverte muito o que é Star Wars, enquanto ainda faz um ótimo filme em cima de tudo isso, em cima de quebrar as expectativas, e eu acho que ele é cinematograficamente um ótimo filme. Eu acho que ele traz mensagens muito boas, eu acho que o que ele faz com os personagens da série clássica é muito bom. Eu gosto muito do arco do Luke, eu gosto muito do arco da Leia. É uma pena que a Carrie Fisher faleceu e que o arco dela não vai poder ser completado. Né? Eu acho que o Kylo Ren ainda é o melhor vilão da franquia. Não é tarefa difícil ter o melhor vilão da franquia. Não, mas ele ainda... Porque o Darth Vader ainda é muito icônico. Apesar dele... Quando você vai parar pra pensar o quão no roteiro ele é bem... Ele é básico. Ele é sólido, mas básico. O Kylo Ren, eu sinto que ele pega isso e ele faz, principalmente, eu acho que ele é uma desconstrução muito maior do Anakin do que propriamente do Darth Vader. Ele é essa figura de um jovem adulto indo pro lado negro e sendo consumido pela raiva. Ele é o Sasuke da galáxia, das galáxias. Ele é um Sasukezinho, né? Eu mudei a opinião, tá? Eu tô vendo Naruto de novo, Sasuke é foda, Sasuke é foda. Sim, Sasuke é foda. Então é isso, meu nono lugar é The Last Jedi, manda mais um. Mas vou de dois em dois, acho que dois em dois é melhor. Caraca, filmes? Meu Deus. Ah, eu vou de... Cara, eu vou de... Pô, filme? Top 10 de filme, pelo amor de Deus. Filmes. Filme que eu sempre assisto, filme que eu gosto, filme bom. Ah, O Último Samurai. Putz, O Último Samurai. Tá, enquanto eu tô pensando, eu falo do Último Samurai. O Último Samurai, tipo, ele tem imprecisões históricas, muitas imprecisões, mas ele é um puta de um filme, né? Ele é um puta de um filme. Principalmente quando ele fica prisioneiro e ele vai falando sobre como aquele povo leva a vida e ele vai... E vai nessa parte, vai mostrando, tipo, por exemplo, o cara lá, um ferreiro fazendo a katana, a tia fazendo um chá, e ele contando, né, da maneira que as pessoas se esforçam ao máximo para fazer o que está fazendo no momento da melhor maneira possível. E apesar das imprecisões, eu acho que esse filme ele consegue ser empolgante e ser assim um divulgador legal, sabe, da cultura samurai. Se bem que o professor falou que o Bushido era Bushido, mas tudo bem. Você já assistiu com certeza O Último Samurai? Eu assisti quando ele lançou, então eu lembro muito pouco. É um filme muito bom, tem aquele ator que eu esqueci o nome, que ele fez o Inception também, que ele é ótimo. Ken Watanabe. O Watanabe-chan. Ele é ótimo. Tem o outro maluco lá que é o parceiro dele lá. Que ele não aceita o Aldrin no começo, que ele também ele tem mais espaço aqui no Ocidente. Esqueci o nome dele, mas ele é muito bom também. Cara, é muito foda. Eu tava vendo o jornal esses dias e tava passando uma matéria sobre. Acho que Missão Impossível. É que. Eu achei engraçado. Cara, todos esses filmes eles vão fazer divulgação no Japão, que eu sempre assisto jornal, né? Aí, por exemplo, aí antes de lançar lá, que eu lá sempre lança com um delay enorme, não sei porquê, né? A galera, eles se dão o trabalho de fazer a divulgação no Japão. Uhum. E teve o encontro do molequinho e do Tom Cruise, depois de não sei quantos anos, sabe? Tipo assim, foi muito maneiro, sabe? Os dois se encontrando e tal. O moleque tá grandão, uhum, que era o filho da mina lá, que o Tom Cruise matou o pai dele. E eu assisti novamente esses dias, uhum, cara, o Tom Cruise, ele fala em japonês, cara, uhum, eu não tinha essa memória, sabe? Tipo, uhum, assim, tem uma parte do filme que o Tom Cruise, tipo assim, bem, eu tô aqui há um tempo, eu aprendi um pouco de japonês. É, assim, se o cara faz filme sem dublê pra andar do lado de fora de avião, ele aprende algumas frases em japonês. Oh, caralho, ele tá falando japonês, meu Deus. Caraca, tem outro filme. Tá, então deixa eu falar meu oitavo, enquanto você pensa. Pode ser. Seven, do David Fincher. Que é o dos pecados? Sim. Falam que é muito bom. O Morgan Freeman e o Brad Pitt. Falam que é foda. Eu adoro esse. Assim, o David, foi muito difícil escolher um filme do David Fincher, porque o David Fincher é o meu diretor favorito. E eu quase coloquei A Rede Social, porque eu gosto muito da Rede Social. A Rede Social provavelmente é um dos filmes que eu mais vi na minha vida, porque ela saiu ali quando eu tava no terceiro ano, eu tava querendo fazer computação, uhum, então foi um filme que meio tipo, uou, olha só esse milhão. E assim, eu não interpretei exatamente bem o filme sobre como o Mark Zuckerberg é um cuzão. Sim. Eu interpretei mais, uou, olha como esse cara que faz computação virou um bilionário. Sim. Esse é o seu futuro, cara, vai nessa. Então... mas eu ainda acho que ele é um puta filme. Eu acho que o David Fincher tem... Eu acho que Clube da Luta foi o filme dele que envelheceu pior. Uhum. Mas o Seven é... Porque ele junta várias coisas. Ele junta essa coisa de ocultismo e de você pegar essa coisa da religião cristã e você subverter isso, transformar isso numa outra coisa. Ele junta essa coisa do serial killer, que eu gosto muito. Ele junta o lance de história de detetive, que eu também gosto bastante. Então, o filme tem um clima muito depressivo, muito triste, muito pesado, tudo muito escuro. Esse é o que o cara faz ele matar a mulher dele lá no final? Que ele, não. No final, ira, né? O final, ira. Que ele fica bolado e mata o cara, não é isso? O final desse filme é muito bom. O elenco também é muito bom, porque é o Morgan Freeman, que ele tá pra se aposentar da polícia. E é o Brad Pitt entrando pra... Eu não sei se passa em Nova York ou se passa em Detroit. Enfim. Chegando no departamento dessa cidade e aí sendo essa coisa do cara mais velho e o cara mais novo que é mais... Tem uma experiência. Sim. Tá. E aí ele tá pra casar com a Gwyneth Paltrow. Olha só, segundo filme que ela aparece na minha lista. Então, eu gosto bastante desse filme. Tá, então Cavaleiro das Trevas é um bom filme, um ótimo filme. Eu tô pensando nos filmes que eu tenho em casa, tipo Blu-ray, tá ligado? É só você ir ali e dar uma olhada, você não quer colar ali, não. Não, porque eu acho que desses daí não tem nada. O Cavaleiro das Trevas eu gostei muito porque... Ah, o que eu tenho aqui? Eu tenho Star Wars, eu tenho Rock e eu tenho Kill Bill. Mas assim, o Cavaleiro das Trevas, cara, eu gostei bastante, foi foda. Muito... pela atuação do Ledger lá, Ledger. Uhum. Mas também, uma coisa que eu gostei muito nesse filme, acho que poucas pessoas falam, é que em paralelo com Coringa, tem uma transformação do Duas Caras, sabe? Uhum. Tipo assim, ele vai sendo desenvolvido. Eu acho que o Duas Caras é provavelmente um dos pontos mais fracos do filme. Por que você acha fraco? Você não comprou a ideia dele, tipo... Eu sinto que ele... A ideia da pedra mortal dele, tipo... Ele teve um mau dia e ele virou aquilo que ele combatia. É, mas eu sinto que ele é meio que um apêndice do filme, sabe? Ele é uma nota de rodapé que tá ali porque ele tá ali. Você acha que tinha que ter mais tempo de tela? Eu acho que eles deviam ter tirado ou dado mais tempo pra ele, sabe? Eu acho que ele tá num meio ponto em que eu não sinto que foi desenvolvido bem o bastante pra ser parece uma side quest quase, sabe? Tipo, sim, é um negócio que tá aqui do... Tem... E eu acho que parte disso é porque o Heath Ledger rouba muito a cena, então parece que o filme é sobre ele. E aí você esquece que tem o... Eu sempre esqueço que Duas Caras tá nesse filme, porque, tipo... Sério? Esse é o filme do Coringa, sabe? É, tipo, tem Duas Caras ali fazendo a ponta. No... Não, eu acho que eu consigo compreender o que você... A sua opinião, mas eu acho que ele amarrou legal isso, porque tem... Sim. Igual, se eles conseguissem arranjar, tipo, ter todo o plot do Harvey Dent como The White Knight of Gotham, uhum, eu acho que ele ainda faz sentido ali, e, num ter- e aí no Rise, o Duas Caras ser o vilão e você colocar é ele e a dicotomia dele junto com o fato de que a dicotomia é o núcleo do personagem por causa das duas caras, talvez seria uma ideia, eu não sei. Mas eu sinto que eles acabam muito rápido com duas caras. Não acabou. Você não podia matar, eu também acho. Acabou duas caras. E tipo, o quê? Apesar de gostar muito dos filmes do Nolan, eu acho que o 3, assim. A escolha do vilão não foi legal. Poderia ser o duas caras. Oh, there, you talk about my British accent, you motherfucker. Mas é bom, ele é um vilão, sotaque britânico, educado. E tem o megafone, que ele engoliu o megafone. Sim. Ah, beleza. Então, e aí, falando no Tom Durinho, meu sétimo filme é Mad Max Fury Road. Pô, isso é bom. Cara, ele é um puta filme que ele consegue passar tudo, quase tudo visualmente. Ele é um filme com pouquíssimas linhas de diálogo. Cara, dá pra assistir. Eu acho que dá pra tirar print de cada frame daquele filme e emoldurar, que vai ser uma coisa linda. Sim. Porque ele. A fotografia dele é muito bonita, a forma como ele comunica tudo, mais pela ação do que pelo diálogo, é muito bom. A forma como ele usa o mundo de Mad Max pra passar a história que ele quer passar sobre tiranismo, sobre. Machismo, sobre toxicidade, sobre como que as pessoas têm que trabalhar juntas para alcançar algo melhor, sobre como que, não é um filme sobre o Max, mas o Max está ali como a cola para aquele filme e para ser o sidekick da Furiosa, e a Furiosa é um personagem muito interessante. E eu gosto muito do tipo de distopia que Mad Max criou, que é esse mundo do deserto e tal, como eu falei sobre o Hokuto no Ken, que eu gosto muito dessa coisa desse tipo de pós-apocalipse. Então Então eu vou roubar, eu vou falar Homem-Aranha 1 e Homem-Aranha 2, como se fosse um filme só. Do Sam Raimi? É, porque eu acho que eles funcionam, 1 e 2. Cara, a gente tem que agradecer aos X-Men da vida, o Homem-Aranha da vida, o que a gente tá vivendo agora. Sim. Porque eles foram, sabe, eles podem falar, antes aqui, isso era só um matagal, eu tinha um facão, eu cortei. Uhum. E cara, podem falar que o Tobey Maguire parece um adolescente de 30 anos, não tem problema, mas, cara, os filmes são fodas, que eu consigo engolir o William Dafoe, o nosso ele vai ser o Van Gogh, né? O nosso Van Gogh, como um Power Ranger verde. Eu gosto bastante daquele duende verde. Ele é muito, o William Dafoe, ele é tipo overacting, sabe? Ele é foda. Cara, a cena com o Norman, tipo assim, você fala, pô, esse cara é foda, ele não mata ele não, mas enfim, ele morre no primeiro, e o Homem-Aranha 2, que pra muitas das pessoas são tipo o melhor, né? Eu acho que é o melhor filme do Homem-Aranha. Aquele filme ali. Tanto que eu sei que isso vem de um quadrinho, mas a cena dele levantando um pedaço de prédio caindo é uma coisa que continua repetindo. Eu acho que teve uma cena dessa na duologia do Andrew Garfield. Eu tem quase que uma cena dessas no Homecoming e tem uma cena dessas no jogo. Sim. Sabe? Então, a cena do Homem-Aranha. Impactante, né? É, e, de novo, eu sei que é uma homenagem a um quadro clássico dos quadrinhos, mas, assim, eu vi pela primeira vez no filme, então eu ainda acho que é uma cena muito forte, porque Super Força nunca foi. Eu sei que o Homem-Aranha é um pouco mais forte do que pessoas normais, mas Super Força nunca foi, tipo, o que você pensa quando você pensa no Homem-Aranha. Então, quando ele tá carregando uma parede inteira, tipo, e você sente o esforço dele. Sim. Eu já falei várias vezes que eu não gosto do Tobey Maguire como o Peter Parker, mas eu gosto muito desses da trilogia do Sam Raimi. Eu acho que, sabe, tipo, quando eu fiz meu top 10, eu falei, eu não quero repetir tematicamente filmes, sabe, tipo, filme de herói, só vai ter um filme de herói, só vai ter um filme de Star Wars, só vai ter um filme da Disney. Então, se eu fosse colocar algum outro filme de super-herói pra pegar no décimo lugar ao lugar de Vingadores, seria o Homem-Aranha 2, porque eu acho que, de novo, meu super-herói favorito, e eu acho que é o melhor filme dele, eu acho que ele traz muito do coração do Homem-Aranha, dessa coisa dele ser um herói do povo, sabe? A cena do metrô ainda é uma das cenas mais fantásticas e mais emocionantes. É, pô, a mulher fala, parece com meu filho, parece com meu não sei o que lá, sabe? Uhum. Pra mudar, então, a Seara. Pera, agora tem o meu sexto filme. Meu. Velozes e Furiosos. Um. Tokyo Drift. Tokyo Drift? Tokyo Drift. Tokyo Drift, ele é, assim, tem essa coisa que a gente tem de ser fã da cultura japonesa, então ele se passar em Tóquio é já muito tá legal. Bom demais. É muito legal. Ele é o filme que marca a divisão de Velozes e Furiosos, ser sobre corrida e ser sobre grandes feitos de ação. Então ele é o último filme clássico sobre corrida da franquia. Sim. Enquanto ele ainda traz essa coisa do drift, que é aparentemente uma coisa mais japonesa do que ocidental. Uhum. Então ele contextualiza bem a forma que ele tenta rebootar a franquia e acaba indo pro outro lado. Uhum. Ele introduz o meu personagem favorito da franquia, que é o Han. Que eu acho que até hoje o Justin Lin deve bater a cabeça contra a parede quando ele pensa que ele matou o Han. E o quanto que o Han foi, se tornou querido pelos fãs da franquia. É, né? Então, Tokyo Drift, meu favorito da franquia. Muito bom, ótima música, música tema, não sai da cabeça. Quando eu comprei, quando a gente conseguiu comprar o carro, eu botei a música, botei essa música pra tocar. Cara, então eu vou dizer A Vida é Bela. A Vida é Bela é um filme, não sei se você assistiu, que ele é um filme que tirou o Oscar do Brasil, cara. Eu poderia odiar esse filme. Ah, o famoso Oscar da Maria Montenegro, que ela todo mundo reclama. Quase não, mas total mérito pra Vida é Bela. Um puta de um filme. Assim, é um erro meu. Não ter assistido Central do Brasil. Que eu nunca vi também. Tem que assistir. Mas, cara, o filme é muito, muito poderoso, cara. Assim, assim, vou te falar que tem imprecisões históricas. Porque, vamos lá, campo de concentração, blá, blá, blá. É uma imprecisão. No final, quem vai libertar a galera lá são os americanos, em vez de ser o soviético. Aí, o que acontece? Vou explicar rapidamente. Um pai e um filho, eles vão parar num campo de concentração. E o pai, ele é muito extrovertido. O cara, ele faz piada com tudo, engraçado, amor. E ele faz o seguinte, ele fala pro filho que tudo aquilo é um jogo e eles têm que ganhar pontos para poder ganhar o grande prêmio, que é um tanque, né? Então, toda aquela situação bosta, que é estar num campo de concentração, ele vai trabalhando o lado lúdico com o filho, sabe? Assim, ele tá, porra, fudido lá, segurando uma bigorna, sabe? Assim, tô trabalhando aqui, mano. E o filho dele encontra ele, por exemplo, e ele fala, ah, a gente tá fazendo um tanque, sabe? E assim, esse tipo de abordagem, esse olhar da criança sobre aquele evento pesado, foi muito bem feito, sabe? E é um filme assim que até hoje minha mãe assiste comigo, né? Vamos ver. Minha mãe é foda. Minha mãe não fala o nome do filme, o nome do moleque é Josué. Vamos ver o Josué. A gente sempre assiste esse filme. A Mãe da Mulher também, né? Que é muito bom. Na vida dela, assista. Vou assistir. Meu quinto filme é Alien, o Oitavo Passageiro. Eu tenho que assistir esse filme, cara. Mas esse. Eu. Talvez pelo meu tema de TCC, as pessoas tenham percebido que eu sou um pouco fã de ficção científica. Mas você vai fazer um TCC sobre ficção científica? Você tem que ser, no mínimo, um amante. É isso. Essa é a piada. Obrigado por explicar. E Alien, ele é uma mistura de ficção científica com terror. Eu tenho uma relação muito complicada com terror, porque filme de terror costuma ser uma merda. Filme de terror costuma não me dar medo. Alien não me dá mais medo, até porque é um filme que eu vejo quase todo ano. É muito interessante como o Ridley Scott, ele faz o filme do monstro e o filme das pessoas confinadas na casa, que no caso é a Nostromo, a nave, e ele refaz isso no espaço. A Sigourney Weaver como a Ripley é muito bom. Eu adoro os designs do H.R. Giger. Então o Alien, mesmo ele tendo o cabeção de pinto, ele é um puta bicho da hora. Quando você vê ele se mexendo no filme, tanto que tem uma cena cortada que é o Alien de fato andando, você percebe que é uma pessoa na fantasia, tanto por isso que foi cortada, porque tirava o terror. Mas você tem uma cena que ele tá meio que... Não, ele tá meio que todo torto entre uns canos da nave que você... E aí o foco tá nos dois personagens conversando na frente, mas você consegue ver ele ali atrás se você prestar atenção. Então tem essa coisa, tem uma atenção muito boa. Então, ele é meu filme de terror favorito. Eu acho ele fantástico. Eu vejo ele quase todo no Halloween. Ah, maneiro. Apesar de que esse ano não, talvez eu não consiga assistir nada, porque eu talvez vá numa excursão durante o Halloween com a universidade. Ah, que legal. Vai pra onde? Talvez a gente vá pra Iotim. Ah, o Yusuke vai pra Iotim. Um dia desse. deixa eu ver. Filme marcante. Filme forte. Filme poderoso. Porra, filme. Caraca, hein? Eu tinha pensado num filme. Você tava falando de Alien. E eu pensei num filme. E eu pensei. Ele foi assim. Sumiu. Talvez não, Gladiador. Nunca deu. Cara, Gladiador. Mais o Ridley Scott. É muito foda. Cara, tem uma categoria de filmes, que são filmes pra assistir com o pai e minha mãe. Por exemplo, nessa virada de ano, eu assisti com meu. Na virada, tipo, acabou. Eu não saí, eu fiz uma coisa assim. Vou ficar com a minha família, com meu pai e minha mãe. Aí eu fiquei assim na virada lá em casa. Aí virou um ano, a gente viu. 13 anos, 15 anos, algum número de anos de escravidão juntos. 12 anos de escravidão. Quase perto. E a gente assistiu Rambo 1, Rambo 2, viado, direto. Nunca vi nenhum Rambo. Cara, não, assim, é maneiro, mas são filmes, porra, eu, quando eu penso no filme, eu penso, porra, assisti com minha mãe e com meu pai, maneiro, cara. Mas, qual filme que eu falei? Meu Deus, esqueci. Gladiador. Gladiador é um filme foda. Porra, é um filme foda porque. Na época ele é muito grande, né? Um filme grande. A Globo, quando passou, dividiu ele, tipo... É, minha mãe... Eu nunca vi o Gladiador, porque eu lembro da minha mãe falando muito mal do filme, porque ela acha um filme muito arrastado, longo e chato, então eu acabei nunca assistindo por conta disso. Pô, é legal, cara. Muito legal. Assisti com meu pai. Meu pai gosta muito de história, mas sempre fala assim, você não quer trocar de curso, não, meu filho? Você não quer ganhar dinheiro? Você não quer ser alguém da vida um dia? Pô, tanto é que nas férias agora a gente tava assistindo aquele de Roma, na nova temporada agora, falando sobre o Júlio César já na ascensão, né? Uhum. Então, Gladiador, um bom filme, uma porrada final muito legal, rola ali uma sacanagem ali com o Máximo e trilha sonora, muito boa, fotografia também. Meu quarto filme. Será que vai esfriar a parada? Tô com medo de esfriar, se comer frio. Tranquilo. Moulin Rouge. Moulin Rouge, tem que assistir. Moulin Rouge, eu gosto muito de musicais. Quanto tem refrão? Oi? Canta o refrão. Pá! Qual música? Tem várias músicas. Música do Moulin Rouge. Tem várias músicas do Moulin Rouge. Aquela famosa, tem a Cristina Aguilera, tem todo mundo. Cristina Aguilera, o quê? Cara, tem uma música do Moulin Rouge que provavelmente o refrão em francês. Diamonds are a woman's best friend? Eu acho eu não que sei. Sim. Eu não sei, a minha música favorita dele é a do Elton Jones, que é... Como é que é? The Song is for You. Eu não vou cantar porque eu não vou pagar esse mico pra internet. Cantar é legal. Não. Ah, cantar é legal. Cantar sendo gravado pra um podcast, não. Mas o Moulin Rouge, ele conta uma história que eu acho muito bonita. As músicas são muito boas. O Ian McGregor e a Nicole Kidman estão fantásticos. É um filme de chorar horrores porque ele é mega trágico. É um filme forte. Ele é um filme forte. Ele é um filme muito... Além de ser um filme de romance, ele é um filme romântico no sentido do romantismo, sabe? Sério, movimento literário. Romântico, né? Sim. Ah, amor, é uma dor. Sim. É. O personagem do Ian McGregor, que eu não lembro o nome dele agora, ele é muito esse cara, ele é muito romântico ideal. Sério? Então, eu gosto bastante disso. Então, eu gosto muito da música, eu gosto muito do tema, do cenário, das, enfim... Moulin Rouge. Lembrei do filme que tava pensando. Tigre e o Dragão. Porra, que filme foda. Na moral. Porque ele mistura. A parte oriental que a gente conhece tal. Com meio que um Dragon Ball Z, sabe? Porque as pessoas voam. Mas é algo suave, sabe? Você já assistiu o Tigre e o Dragão? Não. Eu já vi cenas deles lutando meio que voando. Mas sabe, não é tipo assim, pô, isso aqui é um Dragon Ball, né? Tipo assim, eles estão lá. Sim, parece uma dança, sabe? Isso que você. Pô, perfeito. Parece uma dança. Uhum. E eu não sei o diretor, não sei mas. Você sabe que tem uma continuação que saiu pela Netflix, não é? É, mas eu tento me afastar dessas coisas, porque eu acho que tem filme que não dá, eu nem vou assistir. Uhum. Eu nem assisti. Mas assim, Tigre e Dragão também. Outro filme que eu assisti com meu pai. Meu pai gostava. Quando eu era criança, quando eu era adolescente, a gente assistia muitos filmes do Jackie Chan, sabe? Uhum. Que era porradinha e tal. Uhum. Eu assistia mais coisas chinesas do que japonesas. Uhum. E o próximo filme? Meu terceiro filme. O meu top 3, ele tem alguma coisa em comum, que é relacionado a algo que eu falei mais cedo. E o meu terceiro filme é Kaze no Tani no Noshika. Não sei, Kaze, vento, alguma coisa. Nausicaa do Vale do Vento. Ele é um filme considerado pré-Ghibli do Miyazaki. Porque... Só que não. Não, é porque assim... É do avião? Todos os filmes deles são meio que sobre avião. Essa é uma das coisas temáticas do Miyazaki, ele gostava muito. Ele gosta muito. Ele não morreu. Ele gosta muito de avião. Então, todos os filmes dele tem. Eles costumam ter uma mensagem ambientalista, protagonista feminina e avião. Esse é o rolê do Miyazaki. E o Nausicaa, ele tem essas três coisas. É sobre esse mundo meio pós-apocalíptico, fantástico. Que tem uma floresta e ela tá. Ela tá meio que poluída, não é poluída, mas ela tá cheia de esporos tóxicos, as pessoas não podem respirar. E a Nausicaa, ela é meio que uma scavenger, tipo a Rey no início de Star Wars, do episódio 7. E aí ela vai nos fósseis desses insetos gigantes pegar peças, pedaços deles e vender. E aí um avião gigante cai perto da vila dela, e aí as pessoas começam a meio que atacar a floresta, e aí tem uma cena bastante assustadora, principalmente porque é um filme é uma animação de 84, então ele tem um clima bem pesado, sabe, ele tem um traço mais pesado, que é uma coisa que o Miyazaki, que ele não gosta de fazer coisas, animação digital, ele gosta na mão, ainda mais naquela época. Então tem uma cena muito pesada que são esses insetos gigantes que você vê mortos no início do filme, eles meio que fazendo uma debandada todos juntos, e a música que toca no fundo, ela é mega opressora. Então foi muito difícil também escolher um filme do Miyazaki. Porque ele tem vários filmes que eu podia ter colocado. Eu podia ter colocado Castelo Animado, eu podia ter colocado Pônio, eu podia ter colocado... O que ganhou o Oscar, que eu não acho assim, melhor. A Viagem de Hiro, que é muito bom, mas eu não acho o melhor dele. Mas tem tantas coisas boas dele que eu podia ter colocado aqui. Totoro é dele, meu amigo. Totoro é dele. É dele, meu tonário de batalha. Beleza, minha deck é bom, velho. Vou falar de filmes marcantes, porque filme bom, filme marcante. Pô, eu gosto muito de um... Marcou minha adolescência, cara. Um Amor Pra Recordar. E esse filme é muito bom. Esse é muito bom. Um Amor Pra Recordar. A trilha sonora é ótima. Eu lembro ter baixado a trilha sonora no Kazaa. Lembra do Kazaa? Lembro não, né? Não, eu lembro do Emule. Emule. É o Kazaa, o primo do Emule. Uhum. E colocar no meu pendrive pra ouvir. E, porra... Sabe? É a história adolescente? É aquele nascimento em câncer? Tem. É pra chorar pra caralho? Mas... Chorei pra caralho quando assisti, sim! Mas é profundo, velho! Que filme foda! Que filme emocionante! E, pô, O Auto da Compadecida. Nossa Senhora, é muito bom esse filme. Esse é um filme que ele tem, tipo, o serial pode ser tão, não sei o que lá, mas ele é muito bom. Primeiro que o elenco, os caras só tem monstro ali, né? E, pô, e depois que... É uma história muito maneira. Eu fiz uma peça também do Eduardo Compadecido no terceiro. Meu irmão fez também, quando ele fazia teatro. E eu tô botando você pra representar o Brasil. Caraca, mano. Pera aí, tem que ter... Ah, tem um que eu vou botar que eu não assisti ainda, que é A Pequena Sereia. Mas eu só boto porque eu gosto de ouvir a música em japonês. Okay. Eu acho que o filme deve ser bom. Provavelmente... Tá. Tomara que seja bom. O meu segundo filme é Coraline. Pô, eu tenho esses filmes. Eu gosto muito de Coraline. Coraline é baseado num livro do Neil Gaiman. É um dos poucos casos que eu acho o filme melhor que o livro. É stop motion. Eu gosto muito de stop motion. E é essa coisa desse... Não é realismo fantástico. Realismo fantástico é um movimento literário da América Latina. Mas é essa coisa que, tipo... Você mistura o mundo contemporâneo com pitadas de fantasia. Ele é um filme que tem essa característica que eu gosto muito, que é mais comum nos filmes do Guilherme Del Toro, que é esse conto de fadas macabro. Então ele é um filme infantil, mas ele é um filme... Por exemplo, a Camila gostava muito, mas ela sentia muito medo quando ela assistia, quando era mais nova. Então era as coisas... quero ver de novo, mas eu não quero ver. E aí, sempre que ela ficava nessa coisa, tipo, não sei se eu quero ver, eu, tipo, vamos. É. Então eu gosto muito, é um filme que eu já vi várias vezes. Ele não tem a mensagem dele não é, tipo, mas eu acho que ele é super bem feito, ele é super carismático. Eu gosto muito da Coraline como personagem, eu gosto muito daquele mundo estranho dele. E eu gosto muito do stop motion, eu gosto muito de massinha. Massinha é bom. E... stop motion é bom, né? O meu primeiro lugar é óbvio, acho que eu já falei aqui várias vezes que o meu filme favorito é Rei Leão. Rei Leão. É, e aí, foi assim, não foi difícil escolher Rei Leão, porque é uma coisa que eu já sei. É muito difícil eu escolher Rei Leão e ter que matar todo o resto dos filmes da Disney, que é tipo, uau! Porque senão seria aqui Rei Leão, Hércules, Aladdin, Bela e a Fera, na verdade, o segundo lugar, provavelmente. Então foi muito difícil eu... É o filme ou a animação? Eu acho o live action melhor, porque eu acho que o live action ele pega algumas coisas que faltam. É. Porque a animação da Bela e a Fera ele tem 1h20. Uhum. O live action tem 2 horas. Então ele consegue. Ele aprofunda mais no Gaston e no Fera. O Fera recebe a sua própria música, que ele não tem no filme. Ele chegou a ter quando ele foi pra Broadway, que é uma música diferente da música que tem no live action, que foi uma coisa que deu polêmica entre as pessoas que são mais hardcore com musicais. Foi a música que eu mais ouvi ano passado. Foi. Cantei pra gente. Não, eu não vou cantar, Rafael. mas enfim, Rei Leão. Engraçado, porque quando eu vi Rei Leão esse ano, como a minha tradição de ver Rei Leão uma vez por ano. Eu fui percebendo os tons de monarquista que o filme tem. E aí quando você para pra perceber que existem pessoas que são monarquistas de fato dentro do nosso departamento de história. Isso não, sei lá, é uma opção. Claro. Ah, é uma opção, mas é estranho. Uma coisa é verdade, Pedro II gostava do Brasil. Isso eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza. Mas é estranho você ver que é um filme que ele meio que defende a monarquia, ele meio que defende o direito divino do rei, que é algo meio esquisito. Mas assim, músicas fantásticas, animação fantástica, uma adaptação de Hamlet, que é fantástico, sabe? Tipo. Eu amo, não tem. É um filme que eu via literalmente todo dia quando eu era criança. Eu pulava a cena que me faz morrer porque me deixava meio assustado. Então. Rei Leão. Mas a melhor música da franquia Rei Leão tá no Rei Leão 2. Rei Leão 2 é muito bom, e é uma ótima contagem de Romeu e Julieta. Pode crer. Então esse foi o meu top 10 filmes. Pô, falta um pra mim, né? Não! Falta um? Não, na realidade você falou 11. Não, falta um. Não. O Cabaré 1, Cabaré 2, eu falei como filme, então. Não, mas Rock, você falou os dois como filmes separados. Então, pô, aqui, ó. Rock Balboa, O Último Samurai, Dark Knight, Homem-Aranha, A Vida é Bela, Gladiador, O Tigre e o Dragão, Um Amor para Recordar e O Ato da Compadecida. Pô, tem que ter Kimi no Nawa, muito bom. Dá moral, Missão Rosa, muito bom. Missão Rosa, pra... okay. Assistam, por favor. Kimi no Nawa é melhor. Mas não é o melhor filme dele do Shinkai, não, tá? O melhor filme pra mim... não como assim, estética, né? Mas eu acho que aquele. Acho que em inglês é. Voices. A Voice from the Distant Star. Tá. Porra, é muito foda. Porque eu gosto de espaço e é muito foda. E a mensagem demora pra chegar aqui. Que merda. É isso aí, né? Eu tô com fome. Tá bom, comer. Então é isso, até quando a gente for gravar pro Sabe Se Lá. Ah, eu baixei o demo do Mega Man 11, é legalzinho. Saiu pelo Switch primeiro, tá ligado, né? Fiquei feliz. Pergunta, porque quando lançaram o Mega Man Legacy Collection e aí depois lançaram o 11. Agora lançaram o Collection do X, isso. Então tem pessoas que acham que é pra lançar o próximo Mega Man. O que você acha do Mega Man X9? O que você acha da ideia do Mega Man X9? Eu acho que ele tem que morrer. Como bom carioca que sou, eu acho que ele tem que morrer. Então tá, é isso. O X9 tem que morrer. Essa é a mensagem que a gente deixa.